this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. É, estamos aqui novamente gravando mais um APCast, né, o nosso terceiro APCast aqui. Vamos introduzir os membros aqui presentes, né? Eu sou o Yakuza Red, temos também o Kion. Diga oi, Kion. Oi, Kion. Tem o Kaiji Dono aí também, junto com o Kion. Oi. E temos a Nanda. Oi. E é isso aí. Então a gente vai começar aqui, né, depois dessa pequena apresentação, com algumas notícias, com a palavra aí nosso amigo Kion. Pois é, galera, só falando algumas notícias assim dos últimos dias mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui na ordem que tá aberto no meu browser. Então, vamos lá. Primeira notícia era sobre a editora LIPM, que ela vai lançar alguns mangás novos no mercado. E ele vai começar, e ela vai começar com os mangás Boken Shounen, do Mitsuri Adachi, que, pra quem não conhece, é o mesmo criador do Taut e do Cross Game. São dois Uia. Games... Hã? Uia, Taut é muito legal, continue. Pois é, eu tô querendo que venha Cross Game no futuro. E o Solomon, que é do Inio Asano, que eu não conheço. Não conheço mesmo. Mas parece que... Parece que ele tem um estilo parecido com o do Adachi. O Mitsuri Adachi é um mangaka dos mais renomados, né, do Japão. Ele criou Touchi, que é tipo, sei lá, Escravizaura do Japão. Uma coisa Escravizaura. Bem famosa lá, bem referência pra N artistas. E o Kion comentou que queria que viesse o Cross Game. Concordo, o Cross Game é mais atual e tal, acho que seria uma boa pedida pra ser lançado aqui. Acabei de assistir Cross Game e vocês têm que ver, recomendado. Bem, uma próxima notícia, que essa acho que o Kaide vai concordar comigo. Crise de identidade aí, hein? O Kai, eu vou até deixar o Kaide falar. Múltipla personalidade, na verdade. A gente tem como notícia aqui a... O Ariete, né, do Ghibli, o melhor longa animado do ano passado, eleito no Japan Academy Prize. E, bom, pra começo, conversa é Ghibli, né? Vocês curtem Ghibli? Alguém aí curte Ghibli? A Ghibli é... Quem é que Ghibli não gosta? Né? Pois é, esse filme, ele não foi dirigido pelo Miyazaki, e sim pelo Hiromasa Yonebayashi. Não conheço. Sim, mas é Ghibli, tem o selo do estúdio, né? Então, o Kion deve estar ansioso para ver esse filme, né? Acabou de comprar o Ponyo, a última produção do estúdio, que foi lançado aqui. Bem, ok, vamos dar sequência aqui às notícias. Falar sobre a Ação Magazine, que vai ser uma antologia de mangás nacional. Que é um projeto do Alexandre Lancaster, lá do Maximo Cosmo, que é uma ideia bem bacana. Ele vai começar com 6 mangás nacionais, né? Com uma ideia... A maior parte da ideia dos mangás mesmo são mangás que trabalham com o popular brasileiro. Alguns se passam realmente aqui no Brasil. E vamos torcer aí para que dê certo, né? Eu tava vendo a arte alguns e... Foi. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou, cara. Eu achei muito interessante essa iniciativa. Tipo, pra quem quiser dar uma olhada, tem aqui na lateral direita superior do blog, né? Logo abaixo do banner. E eu tava dando uma olhada por esses dias lá no projeto da Ação Magazine. Eu achei muito bom. São histórias com uma ótima qualidade gráfica. E eu espero que dê tudo certo aí. Tô torcendo pelo projeto. Eu também acho que vai ser muito legal, assim, pra dar mais visibilidade, né, também aqui. Até porque no cenário nacional a gente não tem tanta coisa marcante. A gente teve uma certa época o Holy Avenger, né, e depois disso o quê? Turma da Mônica jovem? Nada, né? É, não veio nada assim mais de mais destaque, né? Pois é, só montes de fanzineiros e desenhistas de mangá underground que acabam tendo seu trabalho caído no esquecimento e tudo mais. Por falar em Turma da Mônica Jovem, eu não sabia. É a revista mais vendida, né, do país aqui. Fiquei sabendo essa semana. É, agora, é interessante, porque assim, além de ela ter essa estética um pouco do mangá, né, se inspirar no mangá, ela usa também a história. Teve até uma que foi inspirada em Death Note. Sério? Eu achei isso muito legal quando eu li sobre isso. É, tem várias referências assim mesmo lá, que o Kassaro e a Petra Leão botam no meio da história. E só que eu não curto muito, então vou ficar calado que é melhor. É, eu também não li, mas assim, eu achei interessante eles pegarem assim, essas referências, né? Eu li um de RPG, uma coisa assim, mas também não me interessou muito não. Pois é, e continuando aqui com as notícias, né, eu vi essa semana mesmo, não sei se as pessoas já estão, já foram noticiadas disso, etc, mas Gantz, o bom e velho mangá e anime da Bola Preta Sanguinolenta, vai ter uma versão live action. Até pensei em fazer um post sobre isso por esses dias, mas eu acabei ficando meio ocupado, então eu vou deixar para essa próxima semana também. E Gantz vai ganhar um live que está previsto para esse ano. E durante esse próximo ano de 2011 e 2012 também estão previstos mais dois lives. Dois lives não, no caso agora é CG. Live mesmo vai ser o Gantz. Em CG vai ter Guy King, que é um daqueles animes de robôs dos anos 70 que pouca gente daqui conhece. E Gatchaman. Gatchaman também vai ter uma versão em CG lançada ao longo desse ano. Final do ano passado, pra quem não sabe, a gente já teve uma versão live action de Yamato, que ainda não tive o prazer de assistir, mas... assim que eu terminar a série, eu vou atrás desses extras, assim. Gantz, sério, é? Sério. Descobri agora. Oi? Descobri agora, sério, massa. Gantz. Não, é porque agora saiu, foi o quarto ou foi o quinto trailer já? Eu achei uma notícia curiosa de se comentar. Ah, não, beleza. Ok. Muita gente já que eu comentei assim não tava sabendo, então. Passado, eu também já tava sabendo, mas muito legal. Eu assisti só o anime, mas eu acho que o live vai ficar massa. Porreta. É. O Davi tá se coçando aqui pra falar, mas só terminando, né, já que tu falou dos filmes que saíram ano passado. Ano passado também saiu um live action de Beck, que já saiu até em DVD. E alguns fãs aqui, e Blu-ray, e alguns fãs aqui até já fizeram. Beck, né? Que legal. Não, foi aqui. Não. Teve alguém que fez, eu sei que eu assisti. Bom, o Gantz, na verdade, Yakuza Red, sorry. já saiu já o primeiro filme, se não me engano, já tá rolando lá. E o Beck foi lançado agora em Blu-ray, como o Kion lembrou. O Yamato tem uma coisa engraçada. Ele tava projetado, porque ele ia ter um lançamento internacional também. Ele tava projetado para sair quase que simultaneamente aqui no Brasil. Só que aí, quase na época do lançamento do filme, a distribuidora desmentiu as notícias e tal. Mas aí tô doido também pra ver o Yamato. Parece que tá muito bacana. E vai ter uma versão agora norte-americana. Qualquer coisa aí a gente baixa e faz uma sessão na TV Zona aí do Júnior e tal. Do Kion. Pois é, a sessão aqui em casa, né? E outra coisa. No caso do Gantz, porque o filme, na verdade, tá previsto pra serem dois filmes. O primeiro saiu agora, em janeiro. E o próximo ainda não tá com data marcada, só pra constar. Não, pois é. Eu ia só falar do Yamato, que realmente eu me lembro de ter tido uma grande especulação sobre a saída do Yamato aqui no Brasil na época. Se eu não me engano, ele ia sair naquele... no dezembro, não. Ele ia sair na mesma... no UCI Ribeiro, se eu não me engano. E ele tava na lista dos filmes que iam sair em dezembro, né? Aí ele foi tirado abruptamente da lista depois que teve essa notícia de que não ia sair mais. Uma pena, na verdade. Com certeza. Dando sequência aqui, falar um pouco que vai sair aqui no Brasil pela CD e DVD Factory, que é a série de Sailor Moon S, que eu escutei até um podcast essa semana lá no JCast, que uma das pessoas que trabalha na CD e DVD Factory, ele estava comentando sobre os problemas da dublagem, que todo mundo estava reclamando muito sobre a dublagem, que vai ser a dublagem do Cartoon, todo mundo queria a dublagem da Manchete, mas... Ué, a Manchete chegou a passar o S? Não, o S não foi passado na Manchete, mas o pessoal não gostava da dublagem do Cartoon e queria que fosse redublado O mesmo elenco da Manchete. A mesma dublagem da Manchete. Só pra saquei. Mas aí teve até uma enquete, todo mundo votou a favor de... Todo mundo, assim, 70% das pessoas preferiam a dublagem da Manchete e tal. Só que mesmo assim a Toei vetou. Mas é interessante que é uma nova distribuidora. E eu tinha até ouvido, acho que talvez eles vão lançar outras coisas no futuro, mas... Ligando essa ideia aqui que a gente vai falar de Shoujo, então é interessante falar sobre essa saída de Sailor Moon, porque Sailor Moon foi considerado o primeiro grande sucesso de Shoujo aqui no Brasil. Com certeza, é assim, acho que todo mundo da época da Manchete assistiu e gostava assim mesmo de Sailor Moon, eu digo por mim, né? Eu não gostava. Eu tinha bonecas e tudo mais. Boneca eu já não tinha. Eu tinha do Samurai Warriors, do Sentry e alguns mais. Era fora eu da minha vibe. Eu também tinha as do Shurato, mas eu assumo. Eu gostava do desenho. Acho, ainda acho divertido. E, né? Até hoje eu tenho uma Barbie da Serena e de uma menina da Guerreiras Mágicas, que eu não me lembro mais o nome. Nossa! Qual era? A Verdinha. A N. Isso, era a N. N no original Fu. E aqui em casa eu tenho o Clockmife antigo lá do Máscara da Morte e do Ikki de Fênix, segunda armadura. A M é azul, não. É a Fu, cara. Fu, eu falei Fu, pô. Não vi tu falar M. Não, N. M é azul. Não, ela é a Marine. É a Marinha. Ok. Tá, vamos mudar isso. É, enfim. A próxima notícia é sobre Nodame Cantabile, que Nodame Cantabile vai sair pelo Animax depois de 2 anos, né? Faz 2 anos que a Animax conseguiu o Nodame Cantabile, só agora eles vão lançar. A dublagem vai ser do Alamo. Espero que não tenha o Briggs envolvido na dublagem, porque eu particularmente não curto o Guilherme Briggs. Enfim. Eu adoro o Guilherme Briggs. Eu não gosto muito das novas dublagens do Guilherme Briggs. Sim, mas só avisando que vai sair no dia 14 de março e vai passar no horário altamente interessante, né? Que é 7:30 da manhã, com reprise de madrugada. Quando não é de madrugada, é super cedo. Não, a reprise é 3 horas da madrugada. Que ótimo! É um horário melhorzinho do que 8 horas da manhã, do trabalho. É um pouco mais acessível. Cara, 8 horas da manhã é o horário de você estar indo trabalhar, ir pra faculdade, ou então é o horário de você estar dormindo, fim. É, o Kion, ele tem Sky, né? Ele tem a opção de deixar gravando, né? Enfim. Burguesia é outra história. E sim, voltando aí, o Guilherme Briggs, cara, dubla o Spike lindamente. Só isso aí ele já ganha pontos comigo. Eu não sei em relação às últimas dublagens dele, mas eu também gosto do trabalho do cara. Cara, a melhor dublagem do Briggs, aliás, uma das poucas que prestou, na minha opinião, foi a do Freakazoid, enfim. Não, ele dubla muito bem outros filmes. Ah, eu também gosto muito do Briggs. Tá, 2-2. Agora, trabalho dele. Meu maior problema com ele é em questão de mangás, as adaptações que ele faz. Tipo, o Fairy Tail eu achei uma péssima adaptação, em questão de tradução e etc. Ele bota uns termos supostamente abrasileirados que a gente nem usa aqui e fica uma coisa meio esquisita de se ver. Não lembro muito bem agora, porque tipo, foram páginas meio random assim que eu tava lendo e tal. Mas no próprio Tengel Teng tem umas horas em que os caras usam expressões estranhas e ele escreve com um erro de português para dar aquela sonoridade mais malandra. Mas mesmo assim, eu não curto muito esse estilo de adaptação que ele faz. E o Fairy Tail pra mim foi o pior até hoje. Ah, entendi. Então é mais na questão da adaptação mesmo que ele faz, né? Pois é. É, assim, eu tô analisando a dublagem, né? Eu concordo um pouco também em relação às adaptações, mas aí também já é outra discussão, né? Uma discussão mais longa. Eu também não conheço essa parte. Assim, o Kion fez o favor de me emprestar a Tengel Teng aqui até acho que o 14, ou foi o 15, e aliás eu quero o resto, só pra constar. Ok. E eu quero o Fairy Tail eu vi online mesmo. Rapidinho, só uma dúvida, assim, o Graham Briggs é do Alamo? Do álbum do Marcelo Campos, o maldito Marcelo Campos? Não, eu falei, tipo, tanto que não seja o Grip, tivesse o Briggs no meio, por mim tava bom. Tá, beleza. Mas a gente vai pra última notícia. Vai pra última notícia, o Davi tá perto, mano, aqui. Cara, se dublar o Shiaki vai ser massa. Cara, se o... ele disse que se o Briggs dublar o Shaq vai ser massa. Eu só torço pra que não seja o Marcelo Campos. Ah, é, cada um tem suas preferências a respeito de dubladores e coisas do tipo, então... Tá, vamos pra última notícia aqui. Então, a última notícia é sobre a publicação de Kimi no Todoke no Brasil. Realmente, eu acredito que seja uma história que, principalmente eu e a Nanda, gostamos muito. O Davi ficou triste porque ele queria que viesse no Adame primeiro, né? Mas... Eu achei que quando a Honey Clove veio, o próximo passo era vir no Adame, né? Mas não aconteceu. Pois é, a gente espera que venha no futuro, um futuro breve, e tá no ganho de qualquer forma. Com certeza. Todo mundo especulava realmente que viesse logo no Adame, mas acabou vindo o Kimi no Todoke e eu não acho ruim. Eu gosto muito do Adame, gosto do Kimi no Todoke, prefiro no Adame. Até, mas eu fico feliz que venha o Kimi no Todoke, principalmente porque eu quero ver as diferenças do mangá em relação ao anime, porque eu só conheço o anime. E só deixando claro que ele vai vir pela Panini, com aquele preçozinho camarada de R$9,90, né? Maravilha! Traduzido do inglês. Alegria de viver. Eu vou deixar aqui o Kaid falar. Falhei, rapaz. Não. Eu gosto de Kimi no Todoke também, viu? Eu ainda não tive o prazer de assistir, né? Mas vou botar na lista logo depois de Skip Beat. Eu acho que até, assim, eu não vi o mangá, mas eu acho que a animação ela sobressai o mangá, porque, pô, é a Production IG que faz, né? A animação é muito boa feita. Mesmo. Mas sempre acabou ocorrendo aquela perda de detalhes da história ou coisa do tipo quando se tem a adaptação do mangá pro anime, né? Mas o que eu escuto, assim, de quem lê o mangá e tá vendo o anime é que é exatamente a mesma coisa do mangá. Bom saber. Que, inclusive, até diminuem a abertura e o encerramento pra ter mais tempo de história mesmo e ficar bem fiel mesmo ao mangá. Interessante. Eu escuto também muito isso. E eu só quero saber se eu vou ficar tão irritado lendo mangá quando eu tô vendo no anime agora. Principalmente com o que tá acontecendo no momento, né, Nanda? É verdade. A Nanda e o Kion, né? Muitas emoções. A Nanda e o Kion, eles são fãzaços dos dois principais, né? Eu odeio o Kazehaya. Eu amo o Kazehaya. Eu já vou um pouco na direção contrária, porque eu acho que o forte mesmo da série são os coadjuvantes da série, que pra mim roubam a cena. Não, os coadjuvantes são ótimos também. São excelentes. Mas eu torço para os principais, né? Pra tudo dar certo. Eu sou fã da Ti, como diz o irmão lá do Toru, né? Ah, adoro ela. Bem, ok, então vamos encerrar aqui as notícias. É, não sei se alguém quer falar alguma coisa. É, porque eu tô boiando também. Dando sequência à questão de notícia, a gente vai falar agora um pouco sobre as origens. E eu vou deixar o Kaid começar falando. Sobre o quê? Eu tava lendo as origens mesmo do Shoujo. Explicando como começou, quais são as origens mesmo. Bom, pra começar aqui a história, eu fiquei com uma bomba, né? Porque realmente... é complicado eu fazer uma retrospectiva histórica aqui, mas eu vou tentar pelo menos pegar alguns pontos interessantes. O gênero shoujo, ele surge, assim, na verdade, até junto com com os demais gêneros, o gênero shonen, né, que seria o seu oposto. Ele surge no começo do século passado, século 20, né, numa revista que era a Shoujo Club. Tinha a Shonen Club, aí tinha a público feminino, que era a Shoujo Club. Nessa Shoujo Club, não eram publicados os mangás, assim, como a gente conhece ainda. Era tipo aqueles folhetins europeus, onde os caras publicavam as histórias, que depois viravam livros e tal? Era mais parecido. Não era exatamente igual, mas era mais nesse sentido. Tinha aquela coisa, tipo, de revista Contigo, que tinha... sei lá, aquelas coisas, cartas, textos de... Tá entendendo? Aham. Uhum. Na verdade, o Shoujo começou mesmo com publicações nessa data, mas era uma história de um jornal mesmo. Depois começou a Shoujo Club, só que não mudou muito o estilo, né? O Shoujo mesmo só vai surgir lá perto dos anos 60. Não, assim, calma, vamos passar. Aí, não, aí surge essa Shoujo Club, certo? Ali na década de 20, na década de 30. Aí, com o tempo, né, na década de 40, no final da década de 40, 50, surgem dois mangás importantes. Um é A Princesa e o Cavaleiro, do Osamu Tezuka, né? Oribon no Kishin, né? Oribon no Kishin. Opa, mandou agora falar aqui enquanto ele tá pesquisando. Pois é, Oribon no Kishin, ele é um mangá do Tezuka, que é considerado até hoje o primeiro shoujo mangá mesmo. Pra você ter uma ideia, né? O primeiro shoujo mangá foi lançado por um homem. E... Não, pois é, e ele... Você vai ver muita referência, uma coisa muito parecida em A Rosa de Versalhes, embora eu não tenha certeza se ela assume que foi referência do Tezuka. Mas a ideia é que no Ribonquista, Princesa do Cavaleiro, era um garoto que ela acaba se vestindo de homem e indo lutar na guerra, pra lutar na guerra como um cavaleiro mesmo. Basicamente o plot da história é esse. E tinha muito. O problema do Ribon no Kishin é que ele não é um shoujo. Ele é um shoujo convencional com o padrão que a gente acabou se acostumando depois. É um shoujo pela visão de um homem. Ele não é um shoujo como é hoje em dia feito com mulheres. Não, porque assim, na verdade, antes do Ribon no Kishin, teve o Amitsu Hime, do Shosuke Kurakana. Nessa época, quem escrevia as histórias para o público feminino, e por isso shoujos, eram autores masculinos, né? Aí, com o tempo, até o próprio Leiji Matsumoto, olha só, Yakuza, ele fez algumas obras shoujo, entendeu? Aham. Uhum. Aí, a partir da década de 50, depois do mapa final da década de 60, 70, é que as autoras femininas, que vai surgindo as antologias, né? As principais antologias. E aí, as autoras femininas... Vai aparecer um grupo chamado Grupo das 24, elas vão começar a tomar o cenário, certo? E aí vão começar a definir também as características do gênero, né? Que é aquela coisa dos olhos com brilho, aquela coisa bem, bem arregalada. E tem as rosas, né? Que inserem nos quadros. O uso de retículas como plano de fundo também, que é bem... como no shoujo, mais do que no shounen. Aí, cara, assim, como acho, não é um marco inicial, mas como um grande representante dessa fase, surge o Versalhes Nobara, né? Rosa de Versalhes, da Ryoki Ikeda, que não é um marco inicial. Pode ser... calma. É um dos grandes clássicos de shoujo. Tipo, ele tem sim um pouco da influência do Ribon no Kishin, mas ele se diferencia e, a meu ver, ele ultrapassa e vai muito além. Ele define o gênero, na verdade, né? E a coisa que o Ribon no Kishin não fez, a meu ver, né? Eu tô assistindo agora o Rosa de Versalhes. Ela, Ryoko Ikeda, ela é conhecida porque... Ela insere nas histórias dela o contexto histórico de forma muito adequada, a meu ver. E o Kion vai falar aqui um pouco. Só falar um pouco que estão falando, que o Kaiji falou, que ele ultrapassa a ideia do Ribon no Kishin. Assim, os shoujos antigamente, como eram feitos por homens, para mulheres... Eles não tinham muito da sensibilidade que tem das autoras da época do grupo dos 20, das 24. Lembrando que o grupo das 24 é porque quase todas as autoras nasceram no ano 24 do período Showa. Uma coisa assim, eu não tenho certeza. Isso era Showa. É Showa, né? Uhum. E a Ryoko Ikeda, ela era considerada naquela época a principal referência mesmo com relação ao shoujo. Foi a grande influência mesmo que o Tezuka teve no mangá shoujo daquela época. Foi mais a ideia da ideia de botar elementos cinematográficos no shoujo, que é muito utilizado sim nos mangás da Ryoko Ikeda e dos outros membros do grupo dos 24. Sobre o Rosa de Versalhes, eu também ouvi falar, estava começando a assistir, ele até foi exibido Foi exibido, não. Foi lançado em VHS os 10 primeiros episódios aqui no Brasil. Infelizmente, só foi até aí, né? Dublagem até que é interessante. E o interessante dele é que ele também é um dos poucos mangás daquela época que ele falava sobre uma personagem que ela não era japonesa, ela não era tipicamente japonesa, ela era uma personagem francesa, porque toda a história de Versailles Snowball se passa na França, né? E tem uma ambientação muito boa nesse cenário, assim, como o Davi falou, como o Kaidi falou, tipo, a autora, que eu não me lembro o nome, né, mas ela consegue inserir muito bem a história num âmbito que é diferente daquele da cultura japonesa e tudo mais. É um clássico mesmo, assim, né, esse A Rosa de Versalhes. E eu até tava lendo sobre ele esses dias que, tipo, ele fez um sucesso gigantesco, mesmo não sendo aquela coisa mais clássica, né, como o Junior tava falando. E é muito interessante ver essas coisas assim, porque o japonês, ele vê muito, gosta muito da cultura que não é a dele, né, também. Ele pega muito referências de outras culturas. E acho que também foi um dos motivos, assim, que pode ter feito para ter esse sucesso enorme. Além, claro, da história completamente, né? É muito rica, né? A Revolução Francesa ali, o final da série e tal. É, agora, assim, só dando sequência aqui, vou fugir um pouco do histórico. Esses modelos, na verdade, eram revistas juvenis, né? A Shoujo Club e a Shonen Club, eles desapareceram no ano de 1962, certo? Aí, lá no final da década, a gente tem os primeiros lançamentos daqueles mangá das antologias. Surge a Shonen Magazine, a Shonen King, e aí vai surgir, aqui o Kion vai falar um pouco, vai surgir as semanais de Shoujo Mangá, a Margaret e a Shoujo Friend. A Shoujo Friend, ela é da Kodansha, né? E a Margaret da Shueisha. Assim, eu não vou falar muito da Shoujo Friend, eu não conheço nada dessa revista mesmo, mas eu conheço mais da Margaret, que ela até hoje é uma revista muito famosa. E ela lançou algumas das principais autoras de shoujo, por assim dizer, né, hoje em dia. A Margaret, ela surgiu em 1963, pra quem não conhece. Se eu não me engano, foi nela que a Yokukeda lançou o Fábio Mensagens. Tô pegando aqui a referência no Pai dos Burros do século 2000, né, o Wikipedia. Pois é. Tem muitas autoras mesmo, as mais famosas, quase todo o grupo das 24 lançou na Margaret. E a Margaret, ela é, até hoje em dia, uma revista referência, junto com a Ribon, né? E a Margaret, ela é interessante que ela surgiu realmente como uma revista de shoujo puro, que era aquela história voltada mais para as meninas, para as garotas mesmo, em idade colegial. Mas eu acho que dela, pelo que eu conheço, pelo que eu vi, foi dela que surgiu os primeiros josei, que é o considerado shoujo para as garotas mais maduras, para as mulheres entre 20 e 30 anos, né? E é interessante que as revistas de josei surgiram a partir não vieram da mesma editora da Margaret, né? É só uma correção que a Margaret, ela era bissemanal. Ela lançava de 15 em 15 dias, 2 semanas, 14 na verdade, né? Só complementando, né? Quando surgem essas antologias ali na década de 60, essas editoras, esses mangás semanais, é aí que vai se ampliar a quantidade de títulos, né? E vai abrir portas para essas novas escritoras, como o Kion falou. Começa a surgir essas novas histórias, esses novos gêneros, né? Tipo josei, tipo BL lá pra frente, yaoi e tal. Começa com a Ribon, né? A Ribon da Shueisha, que começou em 55. A Margaret também é da Shueisha. Aí só aproveitando aqui a deixa que o Kaji deu, deixa bem claro que é considerado hoje em dia. Os subgêneros de shoujo que são mais considerados hoje em dia são o shoujo clássico, né? Claro, o josei, o BL, o boys love, que é o yaoi, que se dividem. Não, não, é diferente. Boys Loving é diferente de Aoi ainda. Não, o Boys Loving se divide em Aoi, Lemon e outro estilo, eu não me lembro agora. E tem... E Orin, né? E tem o Mahoshoujo, que são os subgêneros principais, né? Que eu prefiro até colocá-los como gêneros à parte, porque eles são bem... A maior parte das histórias deles são realmente bem diferentes. De fato, difere muito do shoujo tradicional. Eu não considero BL shoujo. E Josei eu também acho diferente do shoujo tradicional. Mas hoje em dia... Ficou bastante. Mas hoje em dia, a divisão atual diz que tudo isso, todo esse maniado de coisas diferentes do shoujo, são shoujo. É uma coisa meio até... Como é que eu posso dizer assim? Então é uma coisa injusta, que as grandes... Os grandes premiações, quando vão premiar shounen, shoujo, seinen, eles sempre fazem categorias separadas para alguns estilos de shounen, para alguns estilos de seinen, mas para shoujo existe uma categoria só. Pois é, como eu falei, isso é muito... acaba sendo preconceito, né? Assim, porque, coitados, tem muito, muito estilo também dentro do shoujo, e eu acho que devia realmente ter essa separação. Eu porque também concordo. Tem muito anime bom em todas as categorias que merece, né? É, só que eu acho que isso é de acordo com a vendagem lá no Japão e tal. Pois é, talvez os shonens vendam mais, né? Tipo, eu tô vendo aqui que no ano de 2007, as revistas shoujo... As revistas de Josei, na verdade, elas tiveram uma venda de 194 mil... Enquanto as de shounen tiveram, tipo, 2.778.750, né? Opa! Diferença absurda. Na indústria de mangá, o público, aliás, o shounen, ele vende mais, né? Ele tem mais... E, na verdade, às vezes as coisas começam por ele, né? Como o Kion diz, o seinen, ele não é shounen. São categorias diferentes de venda. Tipo, como eu falei, o shounen tá aqui com 2,7 milhões, o seinen tá com 981 mil e o josei com 194 mil. Eu queria explicar aqui que o seinen não é shounen, ele não veio especificamente do shounen, ele veio mais da uma do Kekiga. Ele tem um parte de shounen, sim, mas ele não veio do shounen, ele veio mais dos mangás underground, que eu não lembro agora o nome, e do Gekiga. Os mangás underground, eles praticamente morreram com o fim da famosa revista Garou. Então, quase tudo que é underground, que não é shounen, foi considerado seinen. E alguma parte do Gekiga, que é um mangá um pouco mais realista, como o próprio Inagaka Nyokusou, que seria considerado Gekiga naquela época, agora é considerado seinen. O Gekiga, a gente mas... só os mangás mesmo de Salaryman, coisas típicas assim, da cultura... oriental, não tem nada a ver com a história em geral e tal. Eu acho que o melhor exemplo de Gekiga que a gente tem pra representar assim, a categoria é o Lobo Solitário, né? Que até chegou a ser publicado e exibido no Brasil, então é uma boa referência porque ele pega bem o que era o Gekiga mangá, toda aquele ar tenso e sério, histórias bem mais adultas, que hoje em dia a gente consegue comparar mais aos policiais. Eu não ia dizer que o seinen, ele é derivado do shonen. Ele, assim, que ele saiu do shonen, que ele só existe por causa do shonen. Eu ia dizer que foi mais bem o shonen se definiu antes como gênero, e aí depois se definiu o seinen, certo? E o shoujo. Mas o shoujo foi até antes do seinen, mais bem definido. Com relação ao shoujo, que é o tema da discussão, aí a gente, fazendo assim, uma analogia, a gente teria o josei para o shoujo, assim como o seinen para o shonen. Entre aspas, né? É uma analogia. Acho que é uma analogia válida. Analogia válida. Para quem não conhece muito assim, essa divisão. Certo? É verdade. Mas na verdade eu acho bem válida, porque tipo, o seinen mangá, por definição, ele é próprio para um público tipo de 18 a 30 anos. O shoujo normal, sem ser o josei, ele é normalmente um público que vai de 9 até os 15 anos, e o josei tem uma faixa de idade próxima, mais próxima do seinen, assim como o shounen tem uma faixa etária mais próxima da do shoujo. Então acho que é uma comparação bem válida, assim. Assim, eu queria dar a minha opinião, que eu não acho tão válida assim, porque assim, A ideia do Josei, que é o porquê do Josei ser muito considerado shoujo, é porque o Josei, ele realmente é um mangá que veio derivado diretamente do shoujo, para que aquelas meninas que liam a Margaret, a Ribon e tal, elas chegassem numa idade, elas não largassem a indústria do mangá e não partissem para fazer outras coisas e esquecer mesmo do mangá. Por isso que surgiu esses mangás de Josei, que é para mulheres mais maduras. Já o Seinen é uma coisa que já existia, ao mesmo tempo que existia o Shonen, e não é uma coisa padrão, você sai no Shonen e vai pro Seinen. Porque a diferença é muito mais brutal do que a diferença de você sair de um shoujo pra um Josei. Você não entendeu o meu padrão comparativo, eu tô comparando pela faixa etária do público. Eu também. Esse era o ponto da analogia, foi por isso exatamente. Que eu fiz a comparação. Você pois levou pro ponto de enredo e tal, e público, não, é só faixa etária mesmo a comparação. Não, eu concordo na ideia da faixa etária e tal, eu acho que vocês não entenderam muito. Eu só tô falando o seguinte, normalmente quem deixa de... As meninas que colecionam shoujo e crescem, elas passam a colecionar josei. Quanto não é a mesma realidade dos meninos que colecionam shounen quando crescem colecionar seinen. É isso que eu tô querendo entender. Eu acho que também não pode generalizar, né? Eu acho que às vezes isso acontece. Uma garota que acompanha o shoujo e continua com o josei. Aliás, as garotas consomem muito shounen hoje em dia. Eu tava vendo uma coisa que... Pois é, acho que talvez grande parte dessas vendas vai também pras meninas, né? Isso. E o contrário não acontece. É muito raro meninos que consomem shounen. Na verdade, não é tão raro assim, mas muito mais do que meninas que consomem shounen, né? Pois é, e é uma coisa até que preocupa um pouco a indústria, né, do shoujo, porque eles perdem muito público para as revistas shonen, né? Eu acho que a questão do histórico, acho que está um pouco clara, né? Já está claro, né? É, sim, sim. Uma coisa que eu queria comentar aí do histórico é que é interessante ver que a maioria, praticamente todas essas revistas, essas editoras, né, foi mais depois da guerra para cá, que foi quando começou mesmo o Japão a se reconstruir. E o clima lá mesmo na sociedade japonesa estava muito ruim. Então, começaram a jogar essas histórias, essas coisas nos jornais, até mesmo como uma forma de entretenimento mais leve. Foi assim que surgiu mesmo essas coisas do anime, do mangá. Principalmente mangá, né? Porque o anime só foi surgir mesmo mais depois. Um entretenimento mais leve para que eles pudessem passar por aquilo, né? Que eles estavam passando naquela época na sociedade. É isso mesmo, verdade, que eu queria colocar. Verdade. De fato, o Ashita no Joe surgiu mais ou menos nessa época também. E na época de Ashita no Joe, apesar de não ser um mangá shoujo, ele foi muito, muito vendido mesmo nessa época de guerra e pós-guerra, que o Japão ainda estava um pouco em crise e tal. E foi, tipo, o pessoal consumia muito, principalmente por ser uma história meio under, assim, né? Que falava muito sobre pobreza, sobre desigualdade social e tudo mais. E é muito interessante você ver que o mangá desponta mesmo dentro do cenário japonês, nessa época aí dos anos 40 para os 50, que é o momento de guerra e pós-guerra. Pois é, era mais mesmo no geral, não só do shoujo, mas dos mangás em geral, dos animes em geral, eles surgem mesmo nessa época nesse aí. Contexto histórico, né? Eu ia falar de Ashita no Joe, beleza. Yakuza. Oi. Então, acho que as origens elas já estão explicadas, né? Não suficientemente, acho que mais. Então, pois é, a gente falou muito sobre as origens do shoujo, as origens assim, do mangá shoujo e tal, mas não falamos muito das origens do anime shoujo. Lembrando que a animação japonesa, como ela é conhecida hoje, a animação para TV, de série de TV mesmo, ela foi surgir em 1963, com o lançamento do Astro Boy. E exato. O shoujo, ele, se eu não me engano, o primeiro shoujo foi de 1965. Eu não me lembro agora qual foi o shoujo, eu só me lembro mesmo desse ano. E o shoujo, ele foi uma coisa assim que veio bem depois. Mesmo porque a popularidade do shoujo, ele não era, naquela época, dos anos 60, 70, ela ainda era muito pequena. Como o Yakuza falou o exemplo lá das revistas, né? E Por que disso? Porque as meninas naquela época, acho que até hoje em dia, elas consumiam muito mais shounen do que shoujo. Então os mangás mesmo, os animes shoujo e tal, elas só começaram a fazer sucesso no final dos anos 70, começo dos anos 80. E um dos primeiros animes a fazer mais sucesso assim, tem também o Rony Rony, né, coisa, mas o principal acho que foi o próprio Rosa de Versalhes. Na década de 70, a gente já falou muito do Rosa de Versalhes, né? É um marco da época. Tem também outro mangá que ajudou bastante na popularização do shoujo e até do anime em geral, que foi o Candy Candy. Eu não sabia da repercussão tão forte do anime. Ele é da década de 70 também, e ele foi exportado para a Europa e vendeu muito. Aham, me liga no Candy Candy. Candy tem uma coisinha engraçada que é até comum, né? Porque são aquelas. É uma obra que é feita por dois autores, né? Tem o roteirista e o desenhista. Que é a Kyoko Mizuki e o Miko Igarashi. E daí, como acontece bastante também, as duas elas se desentenderam, né, em relação à autoria da série. E a série atualmente ela anda meio prejudicada por causa disso, dessa briga. Tava ouvindo o Shoujo Cast dessa semana, as meninas comentaram que tava passando no Peru. Só que ilegal, porque ele não pode ser exibido, parece, por causa dos direitos autorais, não pode ser exibido, não é liberado. Vixe. Mas tá aí, tá passando no Peru, passou no Brasil, foi exibido pela Rede Record. Candy Candy, ele é a história de uma garota que é adotada. É um dramalhão, na verdade, né? É aquela coisa, a menina vai pro orfanato, é maltratada. Depois é adotada, é maltratada pelos irmãos. Ela vivencia as guerras, não sei, uma das guerras mundiais. E também é um marco do gênero. Vocês lembram de alguma outra aí dessa década? Dessa época aí, tipo, dos anos 70, que até chegou a ser exibido aqui no Brasil também, teve Heidi, né? O Marco, e um pouquinho depois, já dos anos 80, ali de 81... Teve Angel, a Menina das Flores também, que eu não lembro do título original, mas são todos shoujos antigos, né? Tirando o Angel, que é dos anos 80, todos são dos anos 70 e vieram, por acaso, passar no Brasil nos anos 80. No caso, Heidi e Marco passaram na Record, como você falou aí, Candy Candy passou na Manchete, né? Não, que infelizmente eu não lembro também de ter assistido. Candy Candy passou na Record também. Pois é. E que eu lembre de shoujo aqui no Brasil antigo assim, foi isso mesmo. O Júnior, o Kion tá lembrando aqui do Honey Honey, né? Ah, sim, sim. E engraçado, né? Como a gente vê aí algumas características se definindo, né, no shoujo. Normalmente as personagens principais eram garotas loiras, né? Aqueles imensos olhos. Opa, é que eu tava falando aqui pro Kaji, que ou as garotas eram nesse estilo aí, até que eu tava vendo então uma matéria da Valéria Fernandes, do Shoujo Café, que ela tinha falado que era muito comum ter a garota loira nos shoujos, e o único a ideia diferente que tinha naquela época de shoujo, ou era nesse estilo das garotas loiras e tal, que ou eram vilões ou eram as boazinhas, normalmente a garota morena ou a garota japonesa, que era mais feinha e tal, ela passava por várias dificuldades, enquanto as garotas louras eram as mais e tal, com exceção de alguns casos que foi o próprio Candy Candy. Agora eu tava falando aqui com o Kaiji que um outro estilo de garota muito apresentado no mangá era a clássica Yamato Nadeshiko, né, que é a mulher perfeita para os japoneses. É engraçado que Yamato Nadeshiko é o nome do anime que não tem nada a ver, né, com a ideia do Yamato Nadeshiko, que tem até a Sunako Sunahara, que é uma versão da Sadako lá do Ringu, mas continuemos aí. Eu acho que essa coisa da Yamato Nadeshiko, ela foi trabalhada mais pra frente, eu não sei. É um conceito que acabou, tipo, no começo, quando os japoneses foram fazendo mangá, eles foram, tipo, com o passar do tempo, eles foram absorvendo vários tipos de ideia e transformando em histórias, tanto ideias clássicas já dentro do Japão, como o caso da Yamato Nadeshiko, quanto ideias de fora, como é o caso da Revolução Francesa lá no Versailles Nobara, né? Uhum. Tudo é influência, principalmente hoje em dia. Hoje em dia tem influência de tudo. Shounen se mistura com o Shoujo, e se mistura com o Josei. É verdade. É isso aí. Lembra de alguma da época? Não, era nem nascida. Ah, mentira. Você é mais velha que eu, hein? Não, não. Não, mas eu não lembro, não. Assim, eu até dei uma lida nos animes antigos que passaram aqui, mas nenhum shoujo assim me marcou, além do que vocês já falaram mesmo. Um que não chegou a ser tão marcante, mas que esse eu lembro de ter assistido bastante pela falta do que fazer em casa, era a Abelhinha Hutch, né? Que é dos anos 70, mas só chegou a passar aqui nos anos 90. Só que Hutch não era uma menina, era um menino. Na verdade, era uma abelhinha macho, whatever. Eu nunca consegui entender a sexualidade dele direito quando eu era criança. Mas é uma história shoujo, questão de aspectos de história mesmo, tipo, todo esse enfoque em aspectos mais emotivos, em questão de traço também, mas que o protagonista era um garoto, e é bem curioso isso. É mesmo, é fora do convencional do shoujo, né? Fato. Eu acho que ele usava alguns elementos, né? Tem muito isso também, né? Às vezes não é 100% definido no gênero, mas tem muitos elementos, né? Exatamente. Verdade. A gente estava tentando aqui lembrar de animes ou mangás da década de 80, deve ter alguns, mas realmente a memória está fraca. A gente vai fazer um pulinho básico para a década de 90. No começo da década de 90, a gente tem Sailor Moon. Você falou dos anos 80, você não falou de Kimagure Range Road, rapaz? Mas não é shoujo, Ban. Kimagure é shoujo, cara. É não, cara, você é louco. É Gakuen Shonen, velho. Não, bicho. Perguntem ao Google. Não é, mas não é, eu tenho certeza. Não é, nem Kimagure, nem Maze Coco, nem nada disso aí. Não, Maze Coco não é. Depois, vamos pular, né? Década de 90, sei lá. O autor não é shoujo. Na verdade, ele pega os dois aqui, segundo a classificação do NDB, que é uma boa fonte de informações. Ele pega tanto uma vibe mais romântica e school life, essas coisas assim, slapstick, e pega um pouco. Mas se a gente inserir animes com temática romântica no gênero... Não é, cara. Esse NDB, ele, né, eu acho que ele, às vezes, ele divaga muito, ele fica muito vago. Ele bota gêneros infinitos pra uma determinada série. Mas não é, eu lembro, cara. É Gakuen Shonen o nome do gênero, na verdade. Que seria o garoto com garota, seria uma espécie de triângulo. A lá, sei lá, Maze Coco também tem um pouco disso, mas tem mais cotidiano. Mas isso é uma influência do shoujo, é você misturar os elementos do shoujo com o do shounen, é uma derivação do gênero. Eu não sei, eu acho que vem antes essa coisa do romântico, da história romântica. Porque o shounen, geralmente, ele não apresenta traços românticos. Até a gente comentou sobre isso no segundo podcast, né? Que Bleach deveria ser um shoujo e não um shounen, porque como shounen andou uma porcaria. E tem muitos personagens legais que, se eles desenvolvessem os relacionamentos, seria interessante, que é o que eles fazem no core. Eu mantenho... dizendo que eu acho que não se quadra no gênero, mas tudo bem, fica aí até em aberto. Se alguém quiser postar aí um comentário, é isso, é aquilo, mostra o link e tal. Participem da discussão, né, também. Tá aberta a discussão. É Gakuen Shonen, eu sei que é. Eu lembro. Só, eu tava dando uma olhada aqui e tal. Ele foi publicado, pela ideia do japonês geral e tal, ela foi publicada na Weekly Shonen Jump. Então, por padrão, ele não é shoujo. E tipo, o Kimagure, cara, Ban, Yakuza Red, droga, negócio de Ban. Ele é do mesmo gênero, ele é a mesma linha de história das coisas do Katsura. Apesar de não tão ter menos Echi, mas ele é muito na linha do Aizu, é mais pra esse lado, entendeu? Estamos aqui Infelizmente, nossa amiga Nanda caiu aí a internet dela, pelo visto, né? Então, vamos continuar agora com o podcast. Continuando o assunto sobre histórias famosas de Shoujo, agora nos anos 90. Como a Nanda deve ter visto, né? A gente ficou esperando. Obrigada. Bom, no começo da década de 90, a gente tem um anime que, de certa forma, inova o gênero, né? Inserindo até uma nova espécie de estilo, de gênero, sei lá o quê. Que é o Sailor Moon, né? Da Naoko Takeuchi. Ele de 1992. O podem falar, sinto-se à vontade. É, eu concordo com essa ideia, porque, tipo, o Sailor Moon, ele, a partir dele você tem aquela coisa mais que o pessoal chama de Bishoujo, né? Que é as minas super-heroínas. Enquanto ainda sendo super-heroínas, de certa forma, né? Elas continuam tratando dos aspectos emocionais dentro do enredo e tudo mais. Eu acho que foi até uma das inspirações do Mahou Shoujo, apesar do Mahou Shoujo ser bem diferente, mas eu acho que teve uma certa influência aí entre um e outro. É, também acho que sim, né? Que elas têm poderes também e tudo mais. É, se evade um pouco da temática tradicional do Shoujo e tudo mais. Então foi uma... Pois é, bem... e é interessante ver que na Sailor Moon também tem um casal Yuri, né? Ah, lá pra frente tem lá pra frente, mas tipo, também lembrado. Aparece uma coisa... É Saturno, né? Não sei quais... Eu sei assim, se eu olhar, sabe? Mas de cabeça eu não sei, não. É a Saturno que é a loira. E a de verde lá, que é a... É a Saturno, verde, claro. Acho que é a Netuno, né? Não. Acho que é a Urano. É Urano. Isso, Saturno e Urano, que elas surgem no Sailor Moon S, inclusive. Netuno é aquela que é professora, né? Não, o que eu acho bacana no Sailor Moon também é que ele tem um lado bem escrachado, né? Uma coisa bem comédia. Acho bacana a série. E antes de Sailor Moon surgir, a Naoko, ela lançou o Codename Sailor V, né? Que é a Sailor Venus, né? Que foi uma espécie de piloto. De teste, né? Pra tudo, né? Verdade. Tanto que no começo de Sailor Moon... Quando a Serena, né, ou o Sag, pra quem viu o legendado e tudo mais, ela tá se tornando ainda, vai, aparece lá o gato e tal, e ela vai se tornar Sailor Moon. Já tem aquela coisa da Sailor Venus, né, a justiceira lá, e ela depois aparece, elas se encontram e vai formando o grupinho, né, que na verdade começa com a Ami, depois a Rei, depois a Júpiter e por último a Venus. Nada? Oi. Sim, não, eu acho que eu adoro... Sailor Moon, assim, desde pequena. E é interessante você ver que quando a gente assistiu pequena, a gente viu uma coisa, até mesmo pela censura, pelos cortes. E agora que a gente vai procurar, a gente vê como que foi realmente, assim. Eu fiquei... eu, particularmente, eu não sabia que tinha a coisa do casal Yuri. Então, quando eu descobri, foi um negócio, assim, que eu achei... Eu achei muito legal, apesar de, tipo, Val, nunca tinha visto isso. Né? Foi um choque. Dá aquele... É igual o Sakura, quando a gente também... Pois é, Sakura. Vê um pouco mais. Mas, enfim, voltando pra Sailor Moon. Essa coisa da comédia, de ter comédia no Shoujo, eu acho essencial. Porque, tudo bem, tem aquela coisa melosa, né? Mas a comédia dá um toque especial. E né? Dá um dinamismo, né? Também interessante pra própria história. Acho que a gente podia falar um pouco da Naoko Takeuchi. Eu não sei bem o que ela... Ela fez outras histórias, né? Mas não foram tão bem sucedidas. Ela é casada, uma curiosidade aí, uma fofoca. Ela é casada com Yoshihiro Togashi. E é isso, né? Aí, o legal de Sailor Moon também é que, como ele fez muito sucesso, né? Teve alguns genéricos. Eu... Não sei nem se merece ser citados. Eles são shoujos também. Eu lembro de um clássico que é um tal de Wendy Peach. Que foi até... Eles quase lançaram esse negócio no Brasil também, mas não foi lançado, não. É, mas é legal o título de curiosidade, né? Também mesmo. Pois é. E vamos lá. Dando sequência na década de 90, eu acho que a gente tem assim o... Não, antes de Sakura, a gente tem o Fushigi Yugi, né? É, até porque que Sakura o Ban é fã. Já. que o Ban é fanzaço, que eu sei, não, da Yu Atala. Não, fanzaço nada, cara, eu só vi um pedaço da história, né? Aliás, eu vi a história toda, só que foi há um bom tempo, e eu achei interessante que é um shoujo meio shounenzado, né, também, tipo, tem elementos bem peculiares do shounen, como muitas batalhas e coisas do tipo, por causa do cenário lá de estilo guerra assim no japonês, uma coisa assim. E é muito curioso, até vai rolar agora um spoiler, né, que no final... Nossa! No final, o verdadeiro vilão da história, tipo, é a própria Miyaka, porque... Não é bem que maldito, isso... eu quero ver essa série ainda. Não, o mais legal é que, tipo, se alguém estiver ouvindo e não viu, tipo, eu... É, não já fale. Sabe o fim, agora. Editor, não tem... Ah, mas então, exatamente, eu não vou pode dizer... Pode falar, cara, eu não gosto de Fushigyugi. Eu não vou dizer porque que ela é a vilã, mas quando você terminar de assistir Fushigyugi, você vai ter a sensação de que, caralho, é tudo culpa dela. Para. Meu Deus, ela é uma vaca! Você vai ficar exatamente assim, foi a minha reação, certo? Para, e, pois é, tipo, é uma coisa bem fora do peculiar, né? Mas eu só digo duas coisas, a Miyaka é uma vaca e pobre do Tamahome. Cara, seu maldito, eu vou deixar de ver essa série por causa disso. Não deixe, cara, não deixe. Apesar disso. Ah, apesar agora me deu mais vontade de ver. Tem um desenvolvimento muito bom, tem personagens bem carismáticos, como o Travecão, que é o Noriko, né? Ou o Titiri, que o Titiri também tem um. Segue um estereótipo bem interessante. Aquele. Tipo a Kitsune também, do Laverina, né? Tem o mesmo jeitão, só que o Titiri é um monge, né? Então. E tem personagens bem marcantes. E a história tem um desenvolvimento bem legal, aliás, um desenvolvimento surpreendente, porque você realmente não espera que o final da história vá ser do jeito que é quando você vê o começo. Mas se eu falar demais, vai ser mais spoiler, então eu vou... Cara, eu acho bom não dar muito spoiler. Eu acho, assim, o legal também no Fushigyugi é a inserção dos elementos mitológicos, né? Tem muita coisa ali de influência da mitologia chinesa, né? Mitologia sino-japonesa, como eu tinha comentado. É, né? E que então, é aquela reforçando. Do Zakugu, Genbu, Byaku e... Cara, eu acho bacana, eu acho a série Serio. Bacana, assim. A Yu Atase, ela também fez uma outra série, né, de relativo sucesso, que é o Ayashi no Series, já com elementos da mitologia japonesa, né? Isso, que é lá do manto da esqueci o nome daquele personagem mitológico, mas é o manto lá da entidade que o cara rouba e tudo mais e desemboca na história. E é isso. Fushigyugi, também na década de 90. Eu acho que nos Super anos 90. Super Pig é da... dos anos 90. Tom de Burin. Tom de Burin. Só quem lembra o título completo disso é o Makotin, então. É, o Super Pig é assim, da década de 90. Mas tem mais coisa. Em cima, depois de Fushigyugi, eu acho que a gente pode comentar aqui outro anime que também foi inovador em certos aspectos. Aliás, tem mais quatro animes, na verdade, importantes e vocês não se lembram. Pelo menos o Kion não tá lembrando. Dos anos 90. Dos anos 90. Tá só falando aqui, Sakura e Card Captors, mas Sakura ainda não. O Super Pig é dos anos 90, aí Toyuki no Pig Girl Tom de Burin, eu nunca vou decorar okay, isso, porque, assim, eu não lembro muito. Eu adorava o Super Pig. Opa. Eu achava engraçado aquela musiquinha do Super Pig, que aliás é o segundo podcast. Pois é. Eu não me lembro muito dos animes dos animes nem dos mangás dos anos 90 de shoujo, né? Então por isso que eu não vou falar muito. Ah, tudo ele bem, não tudo lembra, bem. Mas conhece, né? Na sequência, a gente tem o Karekano. Karekano! Eu amo Karekano. Karekano me lembra a Nanda, eu acho que ela gosta. Né, Nanda? Eu amo Karekano. E sou muito fã. A gente tem quase que duas visões, né, da série, que é o mangá e o anime, que foi feito pela Gainax. Gainax? A Gainax? O anime foi da Gainax. De fato. Que tem o dedo lá do criador do Evangelho lá, o diretor, né, do Evangelho. Tem até uma cena que aparece a Rei lá, a Rei. Lol, isso eu não notei não. Nossa! Isso eu só não lembrava, nem sabia. Mas é tipo, menos de um segundo, aparece. Nossa, eu sabia que você lembrava, só pra complementar. Então, né, ele não é o Yoshiki Sadamoto não, é o outro cara lá, o... Que dirigiu até o Cut Honey agora, a série. Ah, não, lembro não. O Live. É aquele carinha lá, ele é meio nerd, sabe? Bem nerd, bem otaku. ele brigou, né, ele, com a autora do mangá. Teve umas divergências entre lá, a produção foi. E tal. Aí o anime acabou mais cedo. Eu lembro que ontem eu tava comentando sobre Karakana até com a Nanda mesmo, que eu não ia ter saco pra ler o mangá, só ver o anime. Mas o mangá é perfeito, é muito melhor que o anime. Tem uma profundidade bem maior do que o anime na história. Tá falando aqui que o mangá é diferente do anime e tal. Eu gosto do anime. Não é tão diferente, eu já não diria que é tão diferente, mas assim, o bom dele é porque ele dá uma continuidade pra história, que ficou totalmente aberta no anime. Pois é, eu acho a história ficou totalmente aberta, mas eu acho a história meio parada e tal, e eu acho que eu não ia ter coragem pra continuar o mangá. Mas eu gosto, Karakana, acho bacana, eu gosto sempre de lembrar das músicas, que eu acho muito boas as músicas. Mas tem... As músicas, é engraçado que eu brincava com uma amiga que eu assistia sempre, cara, que eu não assistia junto com ela. E tem aquela música instrumental, que é tipo... Cara, todos os episódios passavam. Eu sabia tocar a música do Karakana, encerramento. Acho que foi uma das poucas, única músicas que eu aprendi a tocar. Aquela do... Yumenokashimono wana desuka. Ikeniku imono desuka. Isso aí, esqueci a letra. Eu cantei isso com coral, cara. Eu cantei isso com coral. Em algum coral. O engraçado é que minha mãe, certo? Uma vez eu tava assistindo Karakana no DVD. E minha mãe chegou. Nossa, que musiquinha legal essa. E até hoje a minha mãe me pede a música de abertura do Karakana. Eu não estou brincando. Ah, que legal. Pois eu assisto aqui em casa. E não tem muita recepção boa aqui. E olha que minha mãe é pagodeira, hein? Minha mãe é daquelas sambistas cariocas e tudo mais. E, pois é, vamos voltar ao assunto, porque senão a gente distorce aqui de novo. Tem mais shoujo, né? Década de 90, Karakana. O Júnior não lembrava, o Kion não lembrava. Depois de Karakana, aliás, ainda na mesma época, a gente tem... O Kion tá lembrando que o nome completo da série é Kareshika no Jonojijou. A tradução seria assuntos de namorado e namorada. Veja só. Né, a gente chama de Karakana, né? Tipo, namorado e namorada, enfim. É, mas é porque na realidade a história, ela é meio que desenrolada do relacionamento deles, né? É. Porque eles se conhecem e tal, o quarto episódio já tô namorando. Aí o decorrer é ver tudo que vai acontecendo, né? Assim, eu não vou dar spoiler, mas... Acontece muita coisa lá, tipo, chega a galera querendo destruir, como todos os shoujos que se prezem. E aí depois tem, tipo, problemas entre eles mesmo, aquela coisa do relacionamento evoluindo, chegando a o ponto principal no mangá, né, que eu não vou dizer, mas é, tipo, o final é aquela coisa bem, o relacionamento deles... Eu não posso dizer sem dar spoiler, né? Eu dei spoiler de Karakana da última vez já. Então, tipo, no mangá, o final do mangá, eles se casam e tal. Então, é legal ver essa curva de evolução do relacionamento deles, né? Que é exatamente o que o nome do anime, do mangá já diz, que é os assuntos dele e dela, né? Tipo, do histórias de namorado, enfim. Enfim. Bom, só... Lembrando, o nome do carinha que dirigiu a série é o Hideaki Anno, né? Isso. Isso, eu sabia, mas tinha esquecido. E o mangá foi lançado em 95, foi publicado entre 95 e 2005. Dando sequência, tem outro anime bastante inovador também no gênero, que é o Shoujo Kakumei Utena. Sim, sim. Utena que eu fiz maratona bem... só assim pra eu ter tido coragem de assistir a série, na verdade. Que a gente teve a inserção de alguns temas mais polêmicos, né? É, tipo, no bom, Utena, Utena você eu mais... assisti... no Utena você tem uma abordagem que pega um pouco mais essa vibe meio Yuri. Isso. Isso foi causar uma grande polêmica, né, ao redor da série e tal, Shoujo Kakumei Utena. Sei lá, eu assim, tirando a principal, as mulheres, a outra que aparece, ela é totalmente submissa. Como é que chamam? É o Keisemei, o nome dos membros relacionados nessas relações, assim, sei lá. Whatever. Eu vou falar de detalhes técnicos, né? O Tenno, ele foi criado pela Shiro Saito. O anime, ele foi feito pelo JC Staff, que daqui a pouco a gente vai falar. JC Staff aí arrasando. Vai. No Dummy e Honey Clover aqui, ó. É sim, compadre. Mais enrolado que um tambole de rabo de porco. Pronto, eu só queria lembrar que o Tenno, né, inseriu essa abordagem em cima da homossexualidade também, com mais intensidade, né? Tem muita, mas essa, ela teve uma projeção maior, né? O Kion tá lembrando que teve muitas séries que discutiram isso, mas essa teve uma projeção maior. Eu também noto, assim, na série, vendo alguns shoujos clássicos, as referências, né? Tem muita referência ali, a Rosa de Versalhes, principalmente. Principalmente mesmo, né? Enfim, o Tenno tá parado ainda, eu ainda devo terminar. Então, o Tenno, como eu falei, eu fiz uma maratona e, tipo, foi que nem quando eu fui assistir Kimiga, né? Que até um... Kimiga eu não considero bem um shoujo, mas eu acho que ele se encaixa, né? Mas foram dois animes que eu considerei... Mentira. O Tenno eu considerei mediano e Kimiga eu considerei o pior anime que eu já tive um saco de ver em toda a minha vida. Assina embaixo. Mas, embaixo, como era numa época fez, em que era difícil conseguir coisas e eu arranjei em DVD naquela coisa, eu tenho que assistir alguma coisa e acabou tendo que ligar, vulgo quem me dá. E não rolou, cara. Foi a pior história que eu já vi. Eu até discuti no ônibus 6 horas da manhã isso com um colega meu. Uma pergunta. É só pra saber se teve a mesma impressão que eu. Eu também assisti Kimiga como se fosse de uma vez. Eu só tenho a mesma impressão. Se eu tivesse parado de ver Kimiga, nem que fosse no episódio 11, eu não assisti o 12. Eu não assistiria nenhum a mais. Cara, Kimiga é aquele anime que a gente assistiu porque, cara, a gente assistia tudo naquele tempo. É verdade, cara. É de um tempo onde era difícil. Vocês são as primeiras pessoas que eu escuto falar mal de Kimiga. Meu Deus, com quem você anda? Você gosta de Kimiga, né? Eu nunca assisti. Sorte a sua. Mas eu sempre tive vontade de ver. Não talvez faço eu isso. Até talvez baixasse agora, que estou finalmente com internet melhor. Rápida. Tem mas eu sempre ouvi falar coisa boa. Não sei se é porque eu gosto assim de... Acho que a relação de Kimiga com o Shoujo é só que a personagem principal parece com a Sakura, mas vamos lá. Parece mesmo. Vamos voltar pros anos 90, talvez daqui a pouco a gente fale de novo de Kimiga. Pois é. Não, é ruim. Então. Tá bom, mas só pra aproveitar já que a gente deu o gancho, Kimiga, segundo aqui o AniDB, né, pega Daily Life, visual novel, erotic game, apesar de não ter erotismo no anime. Polígono amoroso, romance, seinen e tragédia. Eu acho que seinen foi a pior classificação que conseguiram botar pra isso aqui, porque nenhum dos personagens se encaixa bem na definição de seinen, com exceção da irmã mais nova da cosplayer de Sakura lá, porque ela é a única personagem em toda a série que tem alguma sensatez, porque todo mundo na série isso. É tapado e insensato, e ela é a única personagem que tem noção. Yakuza. Oi. E porra, isso foi o pior tapa na minha cara, cara, no final da série. Porque eu odiava essa personagem. E no final ela se mostra a mais digna daquela palhaçada ali. Tanto que ela ganha uma série própria depois, que eu é o Akane Maniacs, apesar de não ter nada a ver com Kimiga, que é a parte boa, na verdade. E vamos continuar aí com as partes das séries que prestam. Gente, eu tenho uma dúvida aqui não relacionada. Parênteses. Animes assim, mais de drama, tipo Air, TV e tudo mais, eles são classificados como o quê? Como shoujo? Porque eu nunca vi classificação de anime drama. Essas interpretações às vezes são muito subjetivas, né? Eu encaro esses gêneros, tipo comédia, drama, eu não enquadro dentro do gênero shoujo. Eu acho que são características, apenas. Assim, eu concordo com essa ideia de ser características, mas só, assim, se tiver que ter uma padronização e quiser pegar a padronização no Japão, eles fazem a padronização pela revista onde o mangá sai. Então, Se é um drama, mas sai numa revista shounen, ele é considerado shounen. Se é uma história de ação, mas sai numa revista shoujo, é considerado shoujo. Por exemplo, o próprio Natsume on Jishou, que tá saindo agora, eu não considero ele um shoujo. Ele não é de ação nem nada do tipo, mas eu não considero ele um shoujo. Mas como ele sai em uma qual? Revista shoujo, ele é um shoujo. Natsume on Jishou. É, eu até discuti isso com o Kion, e o Natsume on Jishou, o X-Holic, que eu acho um pouco parecidos. Enfim. X-Holic eu discordo que seja show de hoje, Não é, ele não é um shoujo. Ah, bom. Mas é que tá, ele é publicado numa revista shoujo. Ah, é Clamp, cara, Clamp. Ah, e é, pois é. Clamp, né? Clamp é uma coisa tem aquela fama, né, de fazer shoujo. É, mas eles têm as histórias que não são bem shoujo, tipo o RGV, daí que mesmo assim são publicadas em revistas shoujo. Porque é do Clamp, então foda-se o resto. Pois é, né? Isso acontece muito. É aí que tá a confusão e às vezes as discussões. Até a nossa discussão aqui tá em cima disso. Voltando pra década de 90, agora a gente pode aproveitar a deixa aí do Clamp, né? O Clamp... Grande Clamp, cara, que já 2000, tem... Cara. É contribuído para toda... Tanto para o mangá e o anime em geral, né? Há muitos anos e tal, com histórias que variam desde shoujos mesmo... Você pega, por exemplo, o Sakura não é o que eu considero o shoujo, é uma mistura de shoujo com Mahou Shoujo. Mahou Shoujo, né? Mahou Shoujo. Mas você tem, por exemplo, Code Geass, que não tem nada de shoujo. Mas Code Geass é só o character design, né? É só o character design, mas de qualquer forma pega o pessoal do Clamp. Mas você pega, Code por Geass exemplo, é Clamp, o RGVeda, como eu tinha dito, RGVeda não é shoujo. E Angelic Layer também, é aquela coisa meio... Sei lá, Angelic Layer foi uma coisa que eu assisti que eu achei muito complicada de classificar. Porque ele pega pra mim uma vibe mais shounen, mais assim do que shoujo, apesar de ser coisa do Clamp. Então, eu acho que o Clamp ele sabe fazer trabalhos bem versáteis e coisas bem interessantes, na verdade. Até concordo, o X também, concordo. Que é bem famosinho e tal. A versatilidade. Sim. Aí por isso, essa coisa, né, de definir o que seria. Do Clamp a gente pode destacar assim como shoujo bem definido, né? O Sakura Card Captors, que é um Mahou Shoujo. O né? Tokyo Babylon, que é um shoujo meio yaoi, mas é um shoujo. Elas tinham essa vibe, né? Mais pro yaoi, pro yuri, elas sempre tem alguma referência. O X e o Babylon, né? O Tokyo Babylon. O Tokyo Babylon. Se você olhar Sakura, tipo, quando você assiste Sakura sendo criança, você é todo inocente. Você não vê nada. Quando você vai crescendo, você pensa, pô, o Yukito e o Toya são um casal gay e a Tomoya é lésbica que tá querendo dar em cima pois da Sakura. Eu tava comentando exatamente não, isso. Não, eu queria dizer que eu nunca pensei isso. Eu tava comentando isso com a Nanda ontem, falei exatamente isso. Eu nunca pensei isso, mas não deixa de dar aquela pulga atrás da orelha com todo mundo falando, né? Mas eu acho que quem vai perceber esses detalhes, essas coisas assim, são os fãs de Aoi e de Yuri. Eu na acho verdade, que eles isso vão foi... procurar. Tem um amigo meu que tá reassistindo Sakura agora, que eu tô baixando pra ele e tal, que eu ele quero. Tava comentando exatamente isso comigo. Gente, eu quando eu via Sakura inocente... Eu criança, quero. Era uma coisa totalmente diferente. Eu vejo hoje em dia o Yukito é muito gay com Toya, cara. Chega a menina e chama: ah, vamos pro festival? Ele: não, eu já tenho companhia. E você sabe que como é que é companhia de festival, né? E eu: rapaz, sei de cara, nada não. Nesse sentido. Talvez por eu não ter reassistido. Nesse sentido, a gente pode até elogiar o Clamp, apesar disso, né? Porque elas foram muito espertas, né? Na verdade, o que, é que elas fizeram? Elas criaram uma série bem mais abrangente, né? Não só infantil, como também exatamente. Pegando um público, né? Do yaoi. Eu acho que elas botaram de uma forma bem inteligente, bem sutil, assim, então, esses temas. Eu acho que não foi à toa. Não foi à toa. Eu acho que elas foram muito inteligentes, já que o gênero tem essas dificuldades, né? Por que não abranger todos os públicos? Eu não me incomodo, assim, apesar de ficar muito claro, eu não tenho essa visão preconceituosa, eu acho Sakura ainda hoje, ainda acho bacana. Com certeza, também adoro. Uma observação só, pra quem viu dublado e depois vai ver legendado, é muito esquisito a Sakura. Yukito-san, ao invés de ai, ai, ai, Yukito. Ela fica sempre falando hao, fazendo onomatopeia esquisita, que nem a meninazinha do Air, que fica falando gal direto. Faz pensar em Tokusatsu, né, Gaurendia, mas uma coisa interessante a respeito das minas do Clamp é que elas, tipo, elas eram fãs de Odious Bizarre Adventure, certo? Todas as meninas. Então, quando elas foram fazer o primeiro clipe em Wonderland, elas criaram um personagem lá que era, que era baseado no Jojo. E teve um doujin da série lá que elas fizeram e tal. Eu até comentei sobre isso no post que eu fiz sobre Jojo's Bizarre Adventure, né? O Jojo no Kimi Onabouken, lá no Anime Portfólio. E é muito curioso você notar essas pequenas referências que elas vão fazendo. Aliás, as minas do Clamp, elas fizeram um mangá que pega uma vibe tokusatsu, cara. É tipo, como era o nome? Agora eu esqueci, já eu lembro. Já eu lembro, a Wikipédia me lembra, melhor dizendo. Mas a gente prossegue aí, quando eu lembrar eu digo. É, acho que só pra finalizar aqui a década de 90, o Kion vai já falar aqui, mas só pra concluir, Kion, eu vou citar dois animes que já tem muita coisa mesmo nessa década. É o Marmalade Boy, que foi lançado aqui. Tu assistiu Marmalade Boy? Não, não cheguei não. A assistir, só de fama. O Kion tá dizendo que assistiu aqui. É, sim. E temos o Kodomo no Mocha aqui, fui lembrado pelo querido, entre aspas, AniDV. Ah, e aliás, o nome do mangá de Tokusatsu do Clamp é Gakuen Tokei Jukarion, certo? Quem quiser ir atrás, vá, porque é uma história bem diferente. E, pois é, no caso, eu acho legal, assim, né, pelo menos pra gente aqui de Fortaleza, o pessoal de antigamente, eles faziam os nomes dos eventos de anime daqui baseado em nomes de personagens de animes que eles tomavam como mascote. Tipo, tinha o Pero, né, que era baseado no Pero Pero lá do Carecano. Carecano. Tem o Sana, né, que hoje em dia é um dos maiores eventos do Brasil, que teve o nome baseado na Sana de Kodomo no Omocha. E essa tendência morreu com o tempo e o pessoal começou a fazer uma sigla sem sentido. Mas... O próprio Tak, né, ele vem de Taka no Dan, do Berserker. Sim, mas Berserker não é show de ouro, porra. Não é show de ouro, não, mas, pô, só pegando a ideia. Mas é, sim, verdade, esse evento. Antes de terminar antigo, os anos 90... Não, aliás, falando um pouco do passado mesmo, porque o Kaj me fez esquecer que eu ia falar dos anos 90, a gente esqueceu de falar um pouco sobre os animes de esporte shoujo. Muita gente não lembra, mas tem muito shoujo de esporte. Todo mundo pensa que de série de esporte é só shonen, né? Mas dois grandes shoujos de esporte seria o Attack 01, que foi o primeiro shoujo de esporte, que era sobre vôlei, e o Ace Onerai. Ace Onerai realmente é bem famoso nesse aspecto. Esse Ace Onerai eu também ia comentar. Acabei esquecendo. O character designer da série de TV, tava vendo aqui, é o Shingo Araki lá, do mesmo do Rosa de Versailles. Versalhes. No finalzinho da década de 90, exatamente no ano 99, é lançado Fruit Basket. Oh, Fruit Eu Basket. Adoro Fruit Basket. Que tem uma história bem interessante. O Kion é o único que não gosta, ele tá se manifestando aqui. Então deixa ele longe do microfone, vamos conversar. É verdade, ele não gosta, muito bom, muito bom. Cara, eu acho que o Fruit Basket, né, o Furuba, ele tem personagens ótimos, tem ótimos personagens mesmo, e até você, independente de onde fique o foco, você consegue se divertir com a história. E a única coisa que eu não curto do Furuba é, tipo, o Yuki, cara, porque o Yuki é um personagem muito chato, velho. O Yuki, nossa, é o do cabelo ele cinza, é totalmente, né, sensual. Ele é muito sensual. Muito sensual. E aliás, eu deveria dar um spoiler agora de com quem ele fica no final da história do mangá, porque o anime acaba ali pelo volume. O Yakuza Regis? Por favor, não dê spoilers, pelo amor de Deus. Na verdade, eu lembro uma vez que a gente tava eu na lembro casa que tu me falou do spoiler. FMD. A gente tava na casa do End of the FMD faz uns 3 anos, eu acho. Não sei quando foi, eu sei que foi na época que saiu o final. E o End of the FMD, ele tinha lido o último capítulo, o último volume, e a gente tava lá e ele chegou: "Ah, Davi, saiu o final do Furuba, não sei quem fica com não sei quem, não sei quem fica com não sei quem, não sei quem fica com não sei quem, que massa, né?" Cara, o Kaede ficou tão puto que ele começou a bater no End of the FMD na hora, eu lembro disso. Cara, foi... Merece, com certeza. Não, e ele é um escroto, porque foi eu que fiz ele gostar da série, ele era meu pé atrás, sabe, com a série. Aí eu comprei, como o Kion, né? Ele era meio pé atrás, aí eu arranjei os mangás pra ele. Eu também não esperava nada da série quando eu comecei a comprar. Mas me surpreendeu bastante. Acho que ela também conseguiu inovar um pouco, assim. E Fruit Basket vendeu muito, né, nos Estados Unidos. Ele derrubou Naruto nos rankings lá, em algumas semanas e tal. Vendia bastante. A autora agora tá lançando outro mangá, né? Aliás, já finalizou o mangá, tá saindo aqui no Brasil. Que é As Estrelas Cantam, né? Uma coisa assim. Roxinho. A Voz das Estrelas, não? Hã? Uma coisa que é tipo Voz das Estrelas, não? Sei lá. Roshi Wau Tal, uma coisa assim. Não é Roshi Wau, não. Bem. Enfim, eu sei que Fruits Basket, o anime, ele, infelizmente, ele não pega o mangá inteiro. Então, quando você chega no final do anime, você tem aquela sensação de, ah, é só isso. E a história do mangá é verdade. Tá, eu... Sem contar que não chega nem a aparecer todos os 12 animais dos signos. Verdade. Foi uma coisa que eu percebi mesmo, não apareceu. Não tive ainda a oportunidade de ler o mangá. Pretty Basket. Só vi o anime e aí fica aquela sensação mesmo de cadê o resto. No meu caso foi mais o contrário, eu li o mangá, fui lendo o mangá e depois me passaram o anime, fui ver o anime. A única coisa que do anime que eu achei interessante mesmo assim, de diferente do mangá, foi o episódio lá em que eles vão pras termas e tal, que é até onde mora lá o... O White Day? Oi? É o do White Day? Eu não lembro agora direito, mas eu sei que eles vão pras termas. E o Momi D faz uma musiquinha lá, que é muito trash. Uh-huh, né? É a do Ash Day. É teru, teru, Momi D. Eu sei qual é. Konnichiwa. Cara. Ah, muito bonitinho. Não, mas é bom. Não, por favor, parem, porque eu tô olhando aqui pra Tumari, querendo tirar o meu... desligar o meu computador. Por favor, parem. Oh, vai tomar no cujo. Cara, ele não sabe das coisas, vocês percebem. Enfim, Fruit Basket tem um dos personagens favoritos da Techstar, um dos meus favoritos, que é o Hattori, né? Que é o... Ah, o grande Hattori. Cachorro. O cavalo marinho. Ou o dragão marinho. Até... Né? Eu gosto, os personagens mais legais pra mim são tipo o trio dos amigos do peito, né? Que é o Shigure, o Aya e o Hattori. Sim, cara, muito sensacional. Sensacional esse trio. Beleza, é verdade. Vamos continuar. Chegou agora nos anos 2000. Bom, eu não, assim, não me vem a ordem cronológica das coisas da década. Nessa década a gente vai ter mais claramente, assim, uma expansão, claramente mais uma divisão mais clara e uma certa ascensão do Josei. Né? Vai ter, acho que inicialmente um dos vocês começam a fazer sucesso é o Kimmy Wa Pet. Tem até live action, inclusive. É. Acho que foi Kimmy Wa Pet que começou com essa tendência de fazer live actions, não? Pronto, você tocou num ponto interessante. Kimmy Wa Pet e o Hana Yori Dango, que a gente tava esquecendo já. Nossa, década de 90. Sim, eu adoro o Hana Yori Dango. Muito bom. Exatamente. Hana Yori Dango, aliás, tem uma história espetacular no anime. O live action eu já não curto tanto. Eu só vi live action. Os dois são bacanas. Posso falar muito anime, mas eu adorei o live action. Muito bom. É só porque tem os carinhas do Arashi lá. Não é, mano. Eu também gosto. Não, mas se for uma adaptação boa, eu que prefiro mais o anime por causa de motivos pessoais. Eu realmente prefiro o anime como um todo. Não, eu não... A trilha sonora é muito boa. Eu não duvido que o anime, ou o mangá principalmente, seja melhor à medida que ele... Dali que surgiu as coisas, né? Enfim. É verdade. Ainda tenho que ver o mangá. Tu tocou num ponto interessante, que é essa coisa do dorama. A expansão dos doramas, a gente já pode fazer até um link mesmo, porque o que a gente vê? O Josei em ascensão, e a maioria das novelas japonesas, os doramas, eles são adaptações desses mangás shoujo de Josei. A maioria, sim. Exatamente, você tem... Ou novel, ou Josei, sim. A maioria, cara. Você tem, por exemplo, aí o Hana Yori Dango, como a gente estava falando. Você tem o próprio Nodame. Tem o Hanakimi. Tem o Hanakimi. Zetai Kareshi, né? Que é da mesma... Da Yuatase também, tem né? eu não vou me precipitar porque eu não fiz uma pesquisa a fundo nisso, né? Mas o que a gente tente é uma sessão também do Josei, certo? Claro. Isso. tem uma sessão também do dorama. Assim, uma sessão não, digo uma popularização ocidental. Não sei como é que funciona no mercado japonês. Mas no ocidente a gente tem um interesse maior também, né, dessas novelas. Um contato maior, principalmente com essas adaptações de ocidente. Eu acho que até mesmo com a popularização também na própria internet, né, da distribuição, ficou mais fácil o acesso para todo mundo. Aí a gente vai conhecendo mais coisas, né, como o próprio dorama. Isso. E o que eu queria ressaltar é que, assim, o gênero, né, eles têm muito em comum, né? Como a gente vê, é aquela coisa novelesca, né, aquela coisa dos amores, os sentimentos, enfim. Aí eu acho que casa bem, é uma dupla que vai, acho, se fortalecer, principalmente agora nessa segunda metade da década de 2000. E vamos falar das séries. Como eu disse, tem o Kimi wa Peto, que também foi feito um dorama, o Kion lembrou, o Yakuza Red. Yakuza Red. A gente tem o Honey Oridango. A gente devia ter falado do Honey Oridango, né? Nos anos 90, porque é a série dos anos 90. Assim, eu acho que a gente lembrou do Honey Oridango agora, porque mesmo que o Yakuza Red diga que ele gosta mais do anime e tal, eu acho que a gente começou a conhecer o Honey Oridango mais depois do dorama. De fato. Eu também assisti primeiro o dorama e depois que eu vim ver o anime, que até demorou bastante pra ser legendado por aqui. Teve um cara que fez tudo de uma vez, o tal do Armandex, né? Mas foi bem interessante porque eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir o anime e eu acabei gostando mais do anime do que do live. Pois é, e esse mangá é muito famoso, né, entre os fãs do gênero. A gente também tem agora recentemente a gente teve uma adaptação coreana, né, um cadrão já uma outra espécie, né, outra linha. Pois é, outros de vocês que se tornaram... gosta mais do coreano. Eu ainda não vi o coreano, aliás, estou até baixando aqui no Kion. Detalhe, agora, nesse momento. O Kion, ele viu o primeiro episódio, não gostou. Eu não gosto muito mesmo de cadramas, em geral, quando tem o cadrama e o japonês. Mesmo porque o kadrama, ele se estende muito mais, tem muito mais fala, tem uma coisa meio estranha. Agora, é porque, realmente, eu acho que o pessoal da Coreia, eles não pegaram a ideia geral do Honey Oridango. Não pegaram agora o feeling da coisa. Agora, por exemplo, tem um outro kadrama que é bem interessante, que é o kadrama que tem o Itazura no Kiss, que é outra série famosa. O Itazura no Kiss. Sim. Inclusive, falando de doramas, é antes que eu esqueça de comentar, a gente tinha comentado aí sobre Ace Wonder Ae, né, um clássico do Shoujo ligado ao esporte, e Ace Wonder Ae ganhou um dorama em 2004, certo? Isso. Bom, agora que a gente tá falando de dorama, chegou na década, principalmente dos doramas, a gente vai lembrar de muito shoujo. É verdade. Tipo, como a gente tava falando um pouco antes, né, pra não perder o assunto, sobre vocês que se tornaram populares agora nos anos 2000, a gente tem Paradise Kiss, tem Nana, tem Ronin Clover, o próprio Nodame, que a gente já tá comentando bastante, a gente tá se coçando pra falar de Nodame desde o começo do podcast. Mas é isso aí. E a coisa é, pois é, e esses três são os principais, na minha opinião. Também concordo. O Nana, o Honey Clover e o Nodame. Não, mas assim, são Joseis. Joseis mesmo. E mais bem definidos, assim. Pois é. Mas tá dizendo que são os principais dos anos 2000? Esses três? Não, acho que são os mais famosos dessa segunda metade dos anos 2000, né? Mas... Não, acho que dos anos 2000, de uma forma geral, eles vendem bastante. Melhores audiências e tudo mais. Melhor recepção dos fãs, tanto no Japão quanto do lado de fora. É verdade, acho que veio tanto título, tanta coisa, né? Também cresceu o volume, cresceu, o pessoal conhece, cresceu a audiência, cresceu tudo. Assim, eu acho que o Josei, já que tá falando muito de Josei, porque o Josei atualmente, ele tá fazendo mais sucesso do que o próprio shoujo. Existem, hoje em dia, quase tanto, se não me engano, eu tava vendo a tiragem aqui, parece que existem mais revistas de Josei hoje em dia do que revistas shoujo mesmo. Pra você ter uma ideia. O Josei ganhou uma grande popularidade e um dos motivos disso é exatamente os doramas que a gente tá falando. E esses que o Kaji acabou de citar são os doramas mais famosos baseados em Josei. Sim, sim. Pra vocês perceberem uma relação, a gente tem o quê? O que que promove um mangá, né? O mangá, quando ele está sendo lançado e consegue ser adaptado para um anime, ele alavanca as vendas do mangá, certo? E o que aconteceu com o Josei foi essa associação, com essa parceria com os doramas. Os doramas também alavancam as vendas dos mangás de Josei. Fato, e aí a gente tem esses mangás, não vou dizer que chegaram ao nível, ainda estão longe, mas estão vendendo bastante, né? Principalmente o Nana, lá dentro do mercado japonês. O Nana, o Nodame, o Honey Clover, na época dele. Enfim, vamos... O interessante do Honey Clover é porque, tipo, teve o mangá, virou anime, daí já teve, também teve filme, teve dorama, teve muita coisa que saiu da história do mangá, né? Foi um título que cresceu bastante. Assim, falando um pouco de Josei, só pra deixar bem claro, acho que um dos grandes motivos pra popularização é que o Josei, por ser um shoujo um pouco diferente do shoujo convencional, ter uma ideia mais madura, ele é um estilo que ele é muito comprado por homens. Diferente do shoujo, que ele é realmente mais... O shoujo clássico era mais comprado por mulheres. Então, pegando os dois públicos, foi por isso que aumentou essa popularidade. Não só por causa dos doramas mesmo, mas porque a ideia do Josei, a ideia do Josei em si, ela tem uma coisa assim, que não é muito só pra garota. O próprio Nodame, é um exemplo clássico de que é uma história que qualquer garoto pode assistir e vai achar muito bom. O próprio Honey Clover também. E o legal do Nodame é que ele ainda pega, além de pegar ser assim, uma história aberta para todo tipo de público, tanto masculino quanto feminino, ele ainda tem um charme a mais, que é a questão da música dentro da história. Eu achei um ótimo enredo, uma ótima abordagem que eles fizeram e tal. Sensacional, acho que uma das ideias mais inteligentes que eu já vi, mas bem, como é que ela conseguiu tornar popular isso. Exato. É a música clássica, que já é uma coisa mais... Mais elitista, mais nicho, né? E meio elitista, de certa forma. Ela conseguiu universalizar. Porque, na verdade, a música ela é universal, né? Só que a gente que tem uma certa tendência a fazer a subdivisão. Mas a música ela é universal. E eu acho que o forte do Nodame é essa coisa dela universalizar a música clássica. Pois é. E já no Honey Clover pra mim tem duas coisas que são muito legais, né? Que é alguns personagens em especial, tipo Morita, eu acho que Morita é um personagem espetacular. Morita é ótimo. E a trilha sonora, apesar de só a certa parte, porque Spitz, eu não é uma banda que eu curto muito, mas eles pra mim fizeram uma das melhores músicas que eu já escutei dentro de animes, que foi Hachimitsu naquela cena épica. Ai, é ótima aquela cena. A trilha sonora do Honey Clover é ótima, mas assim, uma das coisas que eu vejo também como destaque é o próprio enredo mesmo, assim, que ele fala muito da amizade. Eu acho muito bonito o jeito que ele se desenrola. O que me atrai nessas séries é porque, pô, você tem diversos personagens e você acaba, muitas vezes, se identificando com todos, praticamente. Em certos momentos, eu me identifiquei com a Yamada, eu me identifiquei com o Mayama, eu me identifiquei com o Takemoto. Com o Hagu-chan também? Cara, com todos, você... Ah, e outra coisa também, tipo, aí falando dessa trinca, né, que a gente já tá comentando, o Nana também é bem interessante nesse aspecto de envolver mídias, né, você tem ali, tipo, você pega o Nana mangá, pro Nana anime, pro Nana live action... Você pega até aquela cantora que estava fazendo parte da trilha sonora. Como era o nome? Mika Nakashima. Não, a outra. A Ana, né? Isso, a Ana. Ana Tsuchiya. Ana Tsuchiya. Você pega até aquela vibe dela, que ela incorporou mesmo a personagem para fazer a trilha sonora e tudo mais. Até um visual naquela vibe por um tempo, assim, e tal. Eu achei bem interessante a questão musical dentro de Nana. Já o enredo, eu não me liguei tanto que eu acabei não lendo nem assistindo até o final. Mas eu achei muito, muito interessante a trilha sonora da série. É, a autora Ai Ayazawa, né? Ela, isso. Eu acho legal também Nana, porque eu considero ele, assim, maduro, de certa forma. Ele né? E, pô, ele não é um Josei. Ele não é tão definido como Josei, quanto o Nodammer. Não, assim, não tanto, a gente não tem claramente definido ele tanto um Josei quanto o Nodammer e o Honey Clover. Ele tá dentro, ele ganhou prêmio. Aliás, o Nodammer também ganhou. Pô, essa discussão é foda. Eu fico confuso, eu tô até me engasgando assim, aqui. Eu acho o Nana bem Josei, ele pega uma vibe até mais adulta, porque, por exemplo, eles. É, dentro da história do Nana, você vê, por exemplo, que sexo já é uma coisa mais comum, não é tão enaltecida quanto em outras histórias, assim. Casual, é isso. Pois é, eles pegam uma vibe que vai mais além do Josei tradicional, eles são um Josei ainda mais adulto e realista do que o normal. É, eu também vejo como uma coisa mais adulta o Nana. É, e ele tá mais definido, assim, eu tô falando a definição técnica, né? Ele tá mais definido como shoujo do que o Nodammer e o Honey Clover. Mas ele, pra mim, é tão josei quanto o Nodammer e o Honey Clover. Enfim. Pois é, após esses aí a gente tem títulos mais recentes, né, tipo, Lovely Complex, né, Love Con, que eu acho muito bom. Não, ah, é muito bom. São tão recentes quanto... É, mas eu ia falar mais de outros, tipo o Kimi Todoke, que a gente já tava comentando, ou... Pera aí, Nodammer, né, em questão de... Só um minuto, eu vou passar o microfone agora pro Kion, que ele quer falar muito. E assim, eu tô falando, vou fazer uma lista, porque a gente tá pulando, tá Espera, minha cama tá aqui do lado, deixa eu deitar primeiro. A gente tá se embolando. Ó, tem Goku Sen, certo? Ah, Goku Sen, de fato, e Goku Sen também teve que Dorama, é por curiosidade. Certo? Tem um Dorama que é excelente... E é diferente do mangá. O mangá eu não cheguei a ver todo, mas é um pouco parecido o começo. Certo, eu tô discutindo aqui com o Kion. Fala aí. Não. Eu assisti um dorama esses dias que é Nobuto Produce. Eu não sei se tem mangá, não sei se tem anime, não fui procurar mesmo. Mas a história é realmente bem, bem shoujo mesmo. É aquela coisa do... Ah, nós vamos transformar essa garota que não é popular, vamos deixar ela popular e tal, não sei o quê. Pois é bem interessante. Você falou de Goku Sen, eu não posso esquecer de comentar que tem a... Calma, Yakuza, calma, só um minuto. É, eu queria dar um pouco de ordem, ordenar as coisas. O Kion tá dizendo que não tem o mangá mesmo do Nobutawa Produce, ele já assistiu. Tá dizendo que é muito bom. Só um minuto. É, a gente tem... vamos fazer a lista. Tem o Hanakimi, certo? Assim, eu tô querendo dar uma ordem nas séries pra gente falar ordenadamente. E eu tô deitando. Tem o Kimi Wapeto, que eu falei. Tem o Goku Sen. Tem o Maria Samar, que é um Yuri. O menino tá me falando. Maria Samar Gamiteru. É, só um minuto. Só uma lista aqui, pra vocês se ordenarem. Tinha o Paradise Kiss, da Ayai Azal, mas acho que a gente não precisa falar agora, não. Tem o Nana. Tem o Nodammer e o Honey Clover. Tem o Skip Beat. E tem o... Kimi ni Todoke agora, mais recentemente. Isso. Eu vou sumir um pouco das conversações. Converse aqui com o Kion. É o retorno de Kion. Agora que ele falou o que eu queria falar. Agora que ele falou o que eu queria falar, ele fala assim, não. Toma, Kion. Não, agora ele tá vindo pra falar, eu não vou deixar ele falar, não. Eu só vou entrar na conversa agora com o Nodammer. Tá, ok. Cara, certo. É que eu tava comentando. A acho gente tava que Nodammer... falando, a gente começou falando um pouco. Sobre... Não, que agora, nos anos 2000, é que teve mais a generalização dos subgêneros do shoujo. Assim, eu não tenho um gabarito pra falar de BL. Não sei se alguém aqui tem, então eu não vou falar de BL. Eu acho que é mais provável da Nanda ter aqui, porque... Também acho. Digo, não. É, então pronto. Não gosto. Então pronto. A gente vai, infelizmente, para as pessoas que estão escutando e gostam de BL, a gente não vai falar de BL. A gente, talvez eu consiga outra pessoa falar de BL no futuro, mas... Precisa não. Ok. Pois é, o Nodammer, como eu tava comentando, eu acho que ele quebrou barreiras, certo? Eu acho que foi uma coisa, no mínimo, digníssima fazer um anime a respeito de música clássica, e eu achei que não tinha como ser melhor. E bom, né, cara? E bom, é excelente. Muito bom, com personagens... Ótimos. Muito carismáticos em qualquer temporada que você vai ver, tanto no começo lá quanto o pessoal lá eu, da França. Assim, no final a gente tem esse tópico dos preferidos, né, da nossa lista. Eu acho bom a gente falar agora um pouco. A gente falou muito de Nodammer e falar de Honey Clover. Acho que tem mais coisa pra ser discutido em Honey Clover, ou não? Também acho. Eu, particularmente, sou mais fã de Honey Clover do que de Nodammer. Eu sou o contrário. Eu gosto dos dois, mas eu gosto mais de Nodammer por causa da música. Eu também, eu acho que, pegou, como eu falei, cara, no Dummy pra mim foi um anime jeito ali. Foi um anime peculiar, cara. É um anime daqueles que é tipo um incêndio que você realmente vai nunca vai esquecer, saca? Me dói fazer essa. Pois é, eu tenho essa sensação com o Granny Clover. Sem contar que ainda tem o... Ah, pois é, né? Sem contar que ainda tem o Furigorota, cara, no Dummy. É muito legal. Eu gosto do Furigorota, cara. Eu vi que saiu esses dias, mas eu não vi. Meu Deus, cara. Pois é. Assim, ó, vocês estavam querendo terminar o Josei com o Nodami, mas por favor, vou falar um jogo aqui que eu acho que só eu vi, mas tenho certeza que a galera que vai escutar esse cast, muita gente da NET tá falando muito e eu acho sensacional, que é o Kuragime. Eu sei que o Kaiji tá falando agora, levantou os braços pro céu. Kuragime é o atual queridinho da internet. Mas não só pelo fato de ser um Josei muito bom, mas ele é queridinho até em relação aos shoujos. Ele é considerado atualmente o melhor anime que saiu no último semestre. Até pela galera que gosta de shounen mesmo. Eu ainda não parei pra assistir. Eu também não. Última vez, mas ainda não tive a oportunidade. Toda vida eu falo pra assistir. A gente se empolgou aqui, eu tô notando. Eu tô seguindo a minha lista de coisas pra assistir, então não vou tentar ser pior. A gente chegou na época que a gente tá acompanhando com mais intimidade, né, sério. E Kuragime, agora que ele lembrou, muito bom mesmo. É, mas, a meu ver, é Nodame, Honey Clover, o top aí, não tem como. Kuragime, porque ano passado lançou o final do Nodame Anime, e eu gostei mais do Kuragime do que do final do Nodame. E eu sou fãzão de Nodame. É, eu sei. Gente, eu lembrei de um agora, não sei se vocês conhecem, não é Josei, é Shoujo mesmo, mas que a gente não falou, que eu não sei se vocês viram, que é Boku no Gaita, vocês já viram? Eu vi. Junior assinou que eu assisti. Pois é, eu lembro que eu gostei muito também, mas muito, assim, muito, muito, tá assim. A gente vai falar de alguns Shoujos, então vamos deixar terminar aqui o Josei. Eu acho que o último Josei de famoso e tal, que é de destaque, principalmente na internet, é o Kuragime. Vocês têm que assistir, é muito, muito bom mesmo. Ele é legal porque ele fala... É o primeiro anime que eu vi que ele fala mesmo da ideia do otaku, e não do otaku de anime, mas otaku por outras coisas mesmo. E ainda assim, sendo shoujo, ele fala também sobre transexualidade, fala sobre uma série de coisas assim bacanas que você não vê em outras séries. Por isso que todo fã de shoujo, que eu sei, tem que assistir Kuragime. E quem não é fã de shoujo, eu sei, também tem que assistir Kuragime. É um anime obrigatório desses mais recentes, então. Com certeza. É um must-see. Pois é, agora, assim, como ela falou de shoujo que a gente esqueceu, né, com o Boku no Gaita, eu não posso esquecer de um dos meus favoritos, que é o Yamato Nadeshi Kushite Renge, que eu até comentei assim por cima antes, mas... Sem dorama. Tem dorama, inclusive, né? Ele realmente é um dos meus shoujos favoritos, porque ele é muito, muito cômico. E tem uma personagem que é absurdamente carismática e peculiar, que é a Sunako, né? Não bastasse ela ser uma ótima personagem, ela é baseada numa das minhas personagens favoritas de filme de terror, que é a Sadako, do Ringo, né? Que virou Samara aqui no Ocidente. E outro shoujo que a gente já tava esquecendo, que aliás eu creio que todo mundo daqui tenha assistido e gostado, que foi o Fumon Sagashite. E Fumon Sagashite também é uma obra bem interessante. E também é outro que se liga com a música, né? É bem interessante você notar que vários shoujos e josei têm essa relação com música, como o Nana, o Fumon Sagashite, o Nodame e tals. E agora, pra fazer a alegria do Kion, vamos falar de Mahou Shoujo, né? Só inserir aqui o assunto, né? Que, pra quem não sabe, o primeiro Mahou Shoujo foi Sally the Witch, de 1966. É o Mahou Tsukai Sari. Não, assim, eu não sei porque a alegria do Kion, porque não é que eu goste muito de Mahou Shoujo. É que eu mas acho é porque que você tá fazendo o acompanhamento do Madoka, né, então... Mas é porque o Madoka, como eu disse, ele não parece o Shoujo. Pois é, então vá lá. Por isso que ele quer falar de Mahou Shoujo, ele tá viciado nesse Madoka. Pois é. Eu tô exatamente com o tipo episódio, mas isso só na quinta-feira. Eu falo só na quinta-feira que é capaz de... O último episódio de Mahou Shoujo Madoka ter sido o último que eu assisti, ou talvez eu não termine a série, porque eu fiquei muito irritado com o último episódio. Não, continua, você já fez a resenha até o 7, tem que fazer o realmente resto agora. Fazer eu vou continuar. Vou continuar por... Vacilou, né, Gui? Então obrigado agora. Eu vou continuar. Eu particularmente não gostei. Eu vou continuar, mas eu vou começar a xingar a série. A Russo Joe como um todo não é um gênero que me atraia muito, então eu acabo não dando muito espaço a essa série nos meus momentos de entretenimento aqui. Eu baixei porque eu vi, tipo, Shoujo. Aí eu vou ver o que é. Eu particularmente, assim, uma coisa que tem que ter pra mim, é, inicialmente, o primeiro contato com a série, é eu gostar do traço. E eu, o traço não é legal. Eu não gosto. Não gostei do traço. Foi uma das coisas que me fez odiar o anime, foi tipo pois o traço. É, o traço é um traço de erogê, mas não é um erogê. É, espero que não. Não, não é um erogê. Ele não. Ele é original até. Mas bem, né, falando de Mahou Shoujo, você tem eu queria lembrar... Nanoha, né, Nanoha, que é porque eu acabei de lembrar de um negócio que a gente não falou, quando a gente, se a gente fala em Josei, acho que a gente tem que falar do novo bloco, que é o Noite Anime, porque ele é o que tá revelando os Joseis mais famosos atualmente. É verdade. Oi? Tem um que tá saindo agora no Noite Anime, que é o Fractale, que é muito legal. É, eu tô assistindo, bom. Eu tô acompanhando... E ele é muito bom, assim, se vocês puderem pegar pra acompanhar também, é bem legal. É... Eu não sei se ele é de josei, ou se ele é o que é, não sei que é bom. Peraí, tá brincando com a gente, né? Claro, é claro que a gente tá bem em Fractale. Não, eu ainda não vi, apesar de terem me falado muito bem dessa temporada mais nova. Cara, se tu vai ver alguma coisa nessa temporada, assiste Fractale, só isso que eu só tô acompanhando. É, Yakuza. Tem a Nessa-chan. Yakuza, eu tô acompanhando só o Korewa e o Level E. Pois é, Yakuza. Música. Mas tem um as músicas do Fractale não me agradaram muito. A do final é legal. Ah, eu acho a do final um saco. Vontade de morrer, ainda mais assim, não tem uma animação, não tem nada, é só ela sentada lá e você tipo... Ah. Oh, mas é a música, eu falo da música, e a música ela é até antiga essa música e conhecida aí. Tipo aquele encerramento lá do Tenjou Teng, que é só aquele wallpaper tosco que fica dando out, meu Deus. E ainda tem aquela musiquinha abusiva do Ashtenemoto. Puta merda, eu nunca... Para agora. É muito enjoenta mesmo. Tá no momento aqui falar de coisas que não tem a ver com o tema, então... Sim, melhor música da temporada, na minha opinião, é a do Level E, a abertura. Eu concordo, a Level E também teve a abertura lindíssima. Dos animes que eu vi da temporada, que não foram muitos, né, como eu falei, mas foi pra o mim, meu favorito. Pra mim, o melhor encerramento. Também não vi muitos, mas eu gosto de Kimi e Todo Que. Pronto, justiça seja feita. É, as duas estão pau a pau aí. E a abertura do Coreia Zombie The Sky, ela foi a mais ligada à série em si, se você notar. Você tu vê a abertura, você anime, nota bom? Os detalhes da Yakuza. Série na própria abertura. Tu gostou desse anime, Yakuza? Não, eu achei uma merda, mas de tão ruim é engraçado. Cara, é horrível esse anime. É tipo aquele que teve na temporada passada, das Minazinhas Anjos. A gente tá... É horrível esse anime. De tão ruim, é engraçado de assistir. Você acaba falando, ah, eu vou ver isso, cara. Me faz bolar de rir de tão ruim que é. É, eu tava vendo outro cast outro dia aí, e eu não sabia. A cantora da abertura do Level E é aquela mina que fez a Gogo lá do Kill Bill. Vixe. Eu não sabia, não. É ela. Eu vou procurar o PV depois dessa. Que massa, velho. Pra não dizer que isso não tem referência ao que a gente tá falando, pra não dizer que isso não tem referência ao que a gente tá falando, o Level E é do Togashi, que é o marido da menina que fez Sailor Moon. Pô, arranjou então, nosso álibi aí. E o cara é um... Nada, com perdão da palavra. É um filho da puta. Não, tem que pedir perdão pra mim, não. Perdão pro portal, perdão 20, palavra, sei lá. Toda vez que eu falo palavrão, eu ia falar, tem que pedir perdão pra Deus, não pra mim. Pera aí, volta. Então, pessoal, vamos voltar. Foi um momento aí de descontrair. E pois é, tipo, mas a gente tava falando já no finalzinho, né, a respeito de... A gente já falou bastante sobre Josei, sobre Shoujo, tanto os antigos quanto modernos. Mahou Shoujo, vocês me cortaram na hora que eu tava falando de Nanoha, que é o Mahou Shoujo mais... Tanto que já tá em altas temporadas, acho que tá na sexta já o mangá, uma coisa assim. É isso aí. Yakuza, assim, então vamos. Acho que são os dois últimos que a gente tem que comentar. Que é o Skip Beat e o Kimi ni Todoke, certo? É, Skip Beat eu achei uma boa história. A gente até comentou sobre isso no último podcast também, que a gente tava falando sobre vilões de Shoujo e eu acho o Akira um filho da puta. E. eu gosto muito da ideia da história do Skip Beat. Pois é, apesar de não ter visto ainda o Skip Beat completo, eu adorei o enredo, achei muito interessante. E... Não, né? Você viu o Skip Beat? Você não, viu, eu vi. O Skip Beat? É, fica a recomendação aí, tanto pra Nanda, tanto pra quem não assistiu. É uma história bem interessante, nesses padrões mais modernos, né? É, me lembra um pouco o Fumon Sagaste, também pelo envolvimento musical e etc. Lembra um pouco. Ah, deve ser legal. Pois é, mas não é tão, eu diria infantil quanto o Fumon. O Fumon tem uma vibe um pouco infantil, por causa da protagonista aqui, pra mim é uma criança ainda, né? Mas... É isso ficou aí, faltando, agora... Ficou faltando, pessoal, falar do Pit Girl também, né? Qual? Pit Girl. Pit Girl eu não posso falar nada porque eu nunca vi direito. Eu li o mangá também. É, mas ficou faltando, vai ficar faltando. E agora vocês que manjam, falem aí sobre Kimi no Todoke. Bom, rápido, eu vou... Porque eu quero ver o Oscar, hein? A Nanda e o Kion vão ser os queremos. O melhor anime, o melhor show dos últimos tempos. Ixi. É, só dar os detalhes técnicos, né? O Kimi no Todoke, ele tá, se não me engano, ele tá no volume 12 no Japão. Aqui no Wikipedia diz volume 10, mas eu acho que é o 12 já. E o anime já concluiu? Hã? Não, tá em andamento, o mangá. Ah. Não, tô perguntando o anime, pô. Tá em andamento, na segunda temporada. Ah, sim. Como eu disse, o Kimi no Todoke, ele é, a animação é feita pelo estúdio lá, Production G, né? Grande Production G. A tradução do que seria Kimi no Todoke é Alcançando Você, eu não sabia, aprendi agora. É o Kion aí que é, sabe, manjo japonês e tal, devia fazer essas coisas mais vezes. Não, é só... Antes de... Tá, o Kaji agora ficou irritado que eu peguei o microfone, tá. É só lembrando que tem um episódio, foi o... Não, o próximo episódio, o nome do episódio é Kimi no Todoke. 9. É isso, né? Nada? O 9 da primeira temporada? Da segunda. O próximo. Sim, é. Que me entrou, que é Alcançando Você, meu. Isso, nossa. isso. Que é o um dos mais esperados, né? Esperamos que aconteçam coisas boas, né? Todo mundo, a gente sabe o que a gente espera. É, Nanda, fale um pouco sobre o plot, sobre a história da série. Então, como a gente já falou, assim, né? Um shoujo muito... Muito interessante, muito legal. Pra mim é um dos melhores shows dos últimos tempos, agora que tá. Desses novos, né, que estão saindo. Mas a história fala da Kuronuma Sawako, né? Não se espantem com a semelhança com o nome com a Sadako. Ela realmente parece com ela, né? Clichê. Enfim. Ela. Não, eu digo assim, o nome Sawako pra Sadako. Pra Sunako lá do Yamato. Exatamente. Sadako do lindo mesmo. E o apelido dela na escola é Sadako, porque quando ela vai falar, ela é muito tímida, então ela vai falar com as pessoas e acaba assustando todo mundo com a semelhança que ela tem com a Sadako. Oi. Vocês acabaram de me convencer a assistir isso. É muito bom, é muito bom. Tem uma comédia muito legal também, além do romance, né, que tem nos shows mais tradicionais, né, é escolar mesmo, né, então lá na escola todo mundo tem medo dela e foge dela e tal, e é muito engraçado, assim, já me ganhou logo no primeiro episódio que ela chega para as pessoas aí, oh, raio, aparece assim aquele sorriso maligno. Nossa, velho. Quando ela fala, e quando bota a visão das pessoas que estão ouvindo ela falar, aparece aquela aura negra. É. Dela. True, velho. Eu posso assistir isso aí depois. É muito bom, você vai gostar. E tipo, o pessoal costuma associar as coisas ruins que acontecem com os professores a energias negativas que viriam dela, né? É. O pessoal que sentou do lado dela, o menino sentou, aí ficou doente, tipo, não sei quanto tempo, a outra tirou nota baixa, o outro fez não sei o que, quebrou o pé, eu acho, alguma coisa assim. Isso me lembra muito do professor, né? Tem um professor da série que ele acredita nessa ideia das maldições da Sawako. E também tem uma hora lá que ela vai e ajuda ele quando ele tá doente e tal. Aí ele diz que ela tá usando os poderes dela pra poder exorcizando ele pra poder salvar. Mas, voltando aqui pro começo, né? Ela, todo mundo tem preconceito e tudo mais, e então ela, por isso ela não tem muitos amigos. Daí aparece o Kazehaya, nosso herói, tô, né? Nosso não, seu herói! Porque meu não é. Ele aparece e começa a tratá-la normalmente, né? Como todas as outras pessoas, sem nenhum tipo de receio. E como ele é muito popular, acaba que ela vai ganhando uma certa visibilidade, né? E tudo começa assim, a se desenrolar mais quando tem aqueles testes de coragem, né? Então ela vai ser o fantasma lá pra assustar o povo e tudo mais, e por aí vai se desenrolando, né? É legal também os personagens de Kimi to the Ok, que tem muitos personagens, mesmo secundários, são muito bons. Tipo, só intrometendo aí, o Toru dá de 10 a 0 aí no Kazehaya, cara. Toru é o melhor amigo do Kazehaya. Divergências aqui entre os membros. É o cara que não fala muito, né? Agora sim, eu queria falar sobre a Sawako, porque o legal do Kimi to the Ok, que eu acho que é o que me chama mais atenção, é a Sawako, porque ela é a personagem, ela é a inocência em pessoa. Ela é irritantemente tipo inocente. Ela é tão inocente. Mais do que a Toru do Fruits Basket. Tudo que você fala, ela entende ao pé da letra. Tudo que você fala, ela entende ao pé da letra. Porque a Toru do Furuba, ela era tão, tão inocente que chegava a ser pé no saco até. Não, mas a Sawako, eu acho que ela deve ser pior, porque é uma inocência, cara. É uma inocência, assim, que tem horas que você fica com muita raiva. Mas é uma raiva, assim, que você fica com raiva do fato dela ser inocente, mas você acha tão, tão, tão legal o jeito dela, que é uma coisa diferente, a gente não vê, não conhece mais. Não existe nenhuma pessoa hoje em dia que eu conheço que seja assim como a Sawako. Desculpe os meus amigos aqui. Mas é uma coisa assim que você vê, cara, você se apaixona na hora. É, eu acho que assim, como ela nunca teve assim muitos amigos e nunca teve um relacionamento mesmo com outras pessoas, por conta de toda aquela história da Sadako, ela deve estar descobrindo muita coisa, né? Ali depois que ela começa a ter amigos e conversar mais com as pessoas. Então, tudo pra ela é muito novo, e ela já foi tão acostumada a ser chutada que quando alguém fala alguma coisa, ela já olha pro lado negativo. Nossa. Pra tentar aceitar aquela coisa, tipo o que aconteceu no episódio 6 da segunda temporada. Epa, pera aí. Olha, é o seguinte, assim, essa Waka, ela é muito ingênua mesmo, né, e... Eu já gosto mais das duas amigas delas, as personalidades delas. Adoro elas também. Elas me atraem mais, assim, numa garota eu iria mais pro lado delas, né? Mas... Assim, Da Yano? É, tipo Furuba, né? Porque a Yano, pois é. A Yano é a dojinha, né? A que luta, né? Não, ali é a Tesouro. Ah, a tia. Não, essa parece Yano, Furuba, mesmo, pô, que tem a Hanajima, né, e o Otani lá também. Ela é a amadora das três, né? Que tem o Joe lá e o professor, né? Cara, tem uma coisa que eu e o Kai vivemos lembrando, cara, que é uma cena que o Joe, ele, que é um cara lá da classe deles, que ele é rejeitado por uma garota, e tem uma hora lá que aparece a cena assim, toda preta, ali pra baixo, aí vem o pessoal gritando, Joe, não, Joe! Com aquela referência ao Ashita no Joe, cara. Pois é, Yakuza, veja só, tem uma referência a Shitano Joe na série. Nossa. Tem um personagem que é o Joe, que é muito engraçado. O Joe também é muito engraçado. Ele é o coadjuvante dos coadjuvantes, na verdade, né? Cara, mas ele, vamos fazer cara, o seguinte, ele tem um brilho especial. Tanto é que eu comentava com o Kion que eu torcia pra que ele conseguisse pegar a Yano, mas é óbvio que a Yano vai ficar eu com o professor. Eu acho que a Yano é com o Pin. É, ela vai ficar com ele, mas eu torcia pra essa relação. Yano e Joe. Eu acho que Kimi to the Ok merece um podcast especial. Claro. Bem, não sei, aí vocês se viram entre vocês, porque eu não assisti ainda, não sei se daqui pra quando for enrolar esse podcast eu já vou ter assistido, mas se tiver eu participo, se não, eu fico... Mas pode esperar terminar. É melhor, né? Até porque pra rolar spoiler, né, fica complicado. Eu acho que vai demorar um pouco, né, vamos esperar a série concluir, sei lá. Aliás, vamos fazer a seguinte regra, né? A gente só dá spoiler de coisa que acabou há mais de 10 anos, porque senão é sacanagem. É verdade. Mais de 10 anos? É sim. A gente tá em 2011 já, pô. É verdade. E acusa, a cena é mais ou menos assim: levante-se, Joey, levante-se. Ele tá lá no chão, cara. Macha, é sensacional. Pois é. E alguém tem mais algum comentário a respeito de Shoujoso, de vocês, Mahou Shoujoso, qualquer coisa do tipo aqui? Eu tenho um comentário ainda sobre Kimi Todoke. Claro. Que a gente falou de quais são os personagens, mas a gente não falou da Kurumi. A Kurumi-chan, que é a nossa vilã lá de Kimi Todoke. Eu não considero ela vilã. Eu considero ela meio vilã, sim. Porque, na verdade, ela é rival, Nanda, né? Você não chega mesmo a ser vilã. Disse que no último episódio adorou o que ela fez. Sim, ela ganhou meu respeito, mas eu ainda odeio ela. Não, ela começa realmente como com um perfil vilã, né? Mas, na verdade, ela vai evoluindo também. A gente começa a entender um pouco ela, né? É, verdade. Então, mas, assim, eu digo vilã no sentido de que ela é a rival. Isso é o... Como é que chama? Antagonista, né? Do herói, né? Sem contar que vilões e antagonistas também podem ser humanos, só pra lembrar. Eles não precisam ser imperadores das trevas. claro. Pois é, por isso que eu disse que ela ganhou o meu respeito com a coisa que ela fez. Mas eu ainda não gosto dela. Não tem um rancor nessa... Tudo bem. Uma curiosidade aí, não sei se... Só já sabe, é que Kimi no Todoke ganhou também um live action recentemente, saiu nos cinemas e esse mês de março agora vai ser lançado em DVD. Eu ouvi dizer que virou um dorama. Não, é um live action. É um filme, foi um filme pra cinema, mas é o próximo passo, sabe? Com certeza, eu imagino eu, que vai ter uma adaptação pra dorama. O ator que fez o Kazehaya, muito bonito, gostei dele. Você já viu o ator do live action? Sim. Ah, vocês... Eu vi fotos. Particularmente, eu esperava mais, mas enfim. O filme tá saindo aí e a gente pode até comentar também o filme depois. É, que é mais interessante a gente ver também depois da atuação, né? Ver como foi que eles incorporaram o personagem. Pois é, eu acho que a gente já falou bastante de Kimi no Todoke. Se a gente continuar falando de Kimi no Todoke, a gente não vai sair daqui hoje à noite, ninguém vai conseguir escutar o Oscar. Então, pois é, então a gente, o Ban tava perguntando, a última coisa que eu tenho pra falar, é que eu tava falando de Mahou Shoujo, antes de falar dos melhores animes, que a gente tá lembrando aqui, que eu, agora já que vocês estavam falando tanto que eu ia falar disso, então eu vou falar um pouco do Madoka Mágica, porque ele é uma coisa assim que tem alguns Mahou Shoujo, não só do Madoka Mágica, que o gênero Mahou Shoujo não necessariamente ele tem todos aqueles elementos de shoujo mesmo, porque o Mahou Shoujo muitas vezes não é um desenho de drama. Ele eu é acho o Mahou Shoujo um gênero à parte do shoujo, na verdade. O Mahou Shoujo é um gênero à parte do shoujo, porque tem muitas vezes ele é um gênero de batalha. Ele é o tipo com anime de batalha, não um anime shoujo com drama e tal, blá blá blá. Emocional e tal. Mas nem todos têm. O Madoka Mágica é um caso que ele se aproxima muito mais de um anime seinen do que de um anime shoujo. É, se bem que o Mahou Shoujo ele é definido basicamente por um elemento que só acontece em Mahou Shoujos, né? Que são as Mahou Shoujo. É, cara, as Mahou Shoujos do Mahou Shoujo Madoka Mágica são o nome mesmo, cara. Podiam ser chamadas de Shinigamis ou qualquer coisa que fosse, cara. Porque de Mahou Shoujo elas não têm porra nenhuma. Não, mas elas continuam sendo garotinhas que se transformam e etc. E atiram nas outras com pistola e cortam as pessoas com espada. Pô, mas Nanoha tem armas absurdas. Se você for ver Nanoha depois do acho que é do AS, é do Strikers, eu não sei. Mas elas usam uns canhões imensos, umas coisas alopradas e eu fico, porra, isso é mesmo uma Mahou Shoujo? Mas Nanoha é o épico do Mahou Shoujo japonês. É, o Nanoha é o épico do Mahou Shoujo. O Madoka, eu acho que ele já não é. Ele não parece Mahou Shoujo, cara. Ele tem os elementos de Mahou Shoujo, tudo lá. Só que você vê o pós da história, bicho, não é um Mahou Shoujo, cara. Não é um Mahou Shoujo. Não é um Mahou Shoujo convencional, então. É, pode dizer que não é um Mahou Shoujo convencional. Pronto, então vamos terminar isso aí. Vamos falar agora que é o final, né? Acho que tá se estendendo muito aqui, então. É, eu realmente quero ver o Oscar e eu vou ver na casa de um amigo meu aí, então eu tenho que ir logo aí. Então tá, então a gente vai terminar aqui. Pelo esquema que tinha detalhado. Vou falar agora sobre. Cada um vai falar. Era bom falar sobre as suas séries preferidas. Bota umas 5 aí, pega umas 5 séries. Top 5? Um top 5 aí, só que a gente nem sempre consegue fechar os top 5, mas vamos tentar fazer um top 5. É verdade, na sua cabeça agora. Então vou deixar começar por vocês. pela Nanda, né? Nossa presença feminina aqui, então, faça as honras. Eu ia pensar aqui no meu top 5, mas vamos ver. Em primeiro lugar, eu vou começar pelo... Não, não sei se eu começo pelo... Vou começar pelo primeiro lugar, que eu vou pensando logo nos que eu gosto primeiro e vou tentar... Vou diminuindo, né? Eu gosto muito, acho que... de shoujo mesmo, Karakana. Não tem discussão. Primeiro lugar, absoluto. Né? E eu acho que ele divide meio que esse posto com Honey Clover, que já é josei, mas que também, pra mim, é fantástico. A história é muito boa, né? Digamos aí, primeiro e segundo lugar, Karakana e Honey Clover. Terceiro lugar, Kimi to Dokke, que é um que eu tô... que eu gosto muito, né, ultimamente, assim, que me encantou. A gente falou aqui de Furuba. Furuba e Bakura ga Ita. Tenho que ver qual dos dois eu gostei mais, porque também gostei muito dos dois. São histórias diferentes, mas que me prenderam muito. Acho que, em primeiro lugar, Karakana, em segundo lugar, Honey Clover. No terceiro, Kimi to Dokke. Quarto, Furuba, e no quinto, Bakura ga Ita. Pronto, fechei. Então, vamos seguir aí, né, com o nosso amigo Kaiji Dono, faça as honras. Ele é o cara que tem sempre os top pronto já na cabeça e tal. Engraçadinho, né? Tá dando Nodame, né? Tudo bem. Faltou Nodame! Eu esqueci completamente. Eu acho que então... Tira Bakura ga Ita. Tira. E põe aí Nodame. Beleza. Agora sim. Primeiro lugar, Nodame Cantabile. E isso é foda, porque eu não queria fazer essa divisão Nodame Honey Clover. Eu tô muito na vibe de Nodame, porque eu tô reassistindo. Talvez isso esteja influenciando. Mas é Nodame Cantabile. Primeiro, segundo, Honey Clover. Terceiro vai para Fruit Basket. Quarto vai para... Agora me pegaram. Eu não... Essa lista, Yakuza, eu não tinha pronta. Se fudeu. O quarto lugar vai para um que eu vou colocar aqui, que eu acho que vai me pegar. E, assim, eu comecei... Tô gostando da série, tô assistindo agora, que é o Rosa de Versalhes. Vou colocar também pela importância da série, pro gênero. E o quinto lugar... Cara, eu vou esquecer de alguma coisa, eu tô vendo isso. Nana e Paradise Kiss, no mesmo tempo. Principalmente o mangá. O anime, alguns criticam a animação. Eu já acho que aquele estilo de animação não é tão desleixado, eu acho que até combina, às vezes, com as séries. Que eu acho pelo que menos combina, as que eu vi, né, que foi o Back e o Paradise. E pronto. Aí são esses seis, né, que virou um top 6. E aí, Kion, você vai querer ficar por último ou vai fazer as honras? Não, posso, pode ser agora. Então, fica à vontade. Okay. Em primeiro lugar é o Honey Clover, que esse é o único que eu já tinha certeza. Que foi foi praticamente o que me introduziu no mundo do Josei e é até hoje a série que eu mais curto. E a série que eu falei coisas e coisas, e assisti tudo que tem sobre a série, li o mangá e por aí vai. Segundo lugar fica o Nodame, não tem nenhum que esclarecer muito sobre isso. Terceiro lugar, esse é mais complicado. Eu sei os outros três, só que eu não... Então, eu não vou dar o terceiro lugar, não vou dar o terceiro lugar pra um anime, vou dar o terceiro lugar pra três animes. Que é o Kurahime, o Lovely Complex, que eu acho que muita gente não lembra, falou muito rápido a gente aqui do Lovely Complex, e o Kimi no Todoke. Aí eu queria fazer só uma menção honrosa em questão de filme mesmo, porque eu gosto muito do filme de Nanda, que é uma coisa que a gente não falou muito quando falou de Nanda. Eu gosto muito mesmo do filme de Nana, então eu queria fazer essa menção honrosa. Ok, né? Então sobrou aqui pra mim o final. E é o seguinte, eu não vou dar atribuir colocações, eu vou simplesmente dizer a lista dos que mais me agradam, assim, que eu consigo lembrar agora, né? Que é Nodame, eu gosto muito de Nodame, apesar de eu não ter assistido a partir da segunda temporada inteira, eu vi só uma parte, mas eu curto muito pela primeira e tals. Então fica de cara em Nodame. Fruits Basket foi uma história que eu gostei muito mesmo de ter lido e etc. E me prendeu por um bom tempo. O que mais? O próprio Fushigi Yugi também foi uma coisa que eu gostei muito de ler. Foi muito surpreendente. Muito surpreendente mesmo. Maldito, pare. Oi? Spoiler, né? Já tá doido pra falar, né? O que mais? Eu tô tentando pensar aqui, ver coisas e tal, mas minha memória é meio fraquinha nessas horas. Skip Beat tem um ótimo enredo. E outro que não é tão popular assim, que na verdade não é anime, é mangá, mas que eu realmente incluo como um dos meus favoritos, é um mangá da mesma autora de Skip Beat, agora eu vou colocar se chama Tokyo Crazy Paradise. Ele é um shoujo bem diferente assim e tal, se passa numa coisa meio futurista, e qual é muito, muito interessante. Até fica a dica aí pra quem não conhece, mas é a Yakuza? Tokyo Crazy Paradise. Se quiser, eu te arranjo os mangás depois. Vou querer. É muito bom, e esse é o meu top 5 aí. Yakuza, só Deixa pra, antes de você finalizar, já que você está responsável, vamos eu. fazer Oi. uma lista aqui do que a gente lembrou no momento aqui. Ó, eu acho que a Nanda vai se indignar que ela se esqueceu desse. Oran. Ouro, Ora, meu cara. Deus, Ouro! Ouro Eu está no lembrei meu top agora, 5, não tem caramba. como não estar. E então você vai tirar o quê para entrar Oran? 5, 4, 3. Tem o Oran, tem o Clover, tem vários, né, pessoal? A gente esqueceu alguns, é óbvio que a gente ia esquecer. Até o Romeu. Até o Romeo e Juliette, né? Lá que o Júnior, que o Kion aí Romeo e gostava Juliette bastante, né? é anime, adaptação, acho que não tem. Conta porque é pela questão de romance. É um romance épico, então se encaixa bem nas pré-definições do shoujo. Ok, Apesar da diferenciação. encerre nosso cast. Pessoal que estiver ouvindo, deem suas opiniões e passar a bola pro Yakuza. É isso aí, galera. Então, vocês aí que estiverem escutando, comentem, né? Fiquem à vontade para contestar qualquer coisa que a gente disse nos comentários, acrescentar. Fiquem à vontade, né? Vocês sabem que o blog é para vocês, etc, etc. E é isso aí. Estamos finalizando o nosso terceiro podcast, cujo assunto foi Shoujo aí. Muito obrigado a todos que estiveram escutando até agora. Todo mundo agora, eu suponho que vai assistir ao Oscar, né? E é isso aí. Semana que vem a gente está de volta. E valeu, galera. Continue acompanhando o blog, nossas postagens, nossos podcasts e tudo mais. Yakuza, É isso aí. Oi. deixem aberto também para aqueles que quiserem criticar, tipo, positivamente ou negativamente, né? Exatamente. Quem quiser contestar, Críticas assim a gente. construtivas. E aliás, é como eu tinha falado da última vez, surgiram podcasts, um dia nossas ideias vão terminar, então fiquem à vontade para sugerir que a gente vai botar Isso. sob avaliação. Eu tenho uma sugestão. Oi. Eu tenho uma sugestão de podcast. Que eu Diga. já tava até com o esquema pronto aqui do que a gente Não, vai falar. mas então você não pode dizer, porque isso é nosso. Eu tô querendo sugestão do pessoal, Aham! pô. Isso aqui já é assunto interno, compadre. Ô, Yakuza! Oi. Também, assim, eu falo nessa questão da crítica porque a gente, às vezes aqui, a gente tá fazendo coisa bem, como é que eu posso dizer? Bem descontraída. E às vezes a gente pode estar se equivocando também, porque a gente não é dono da verdade, né? De Eu não fato, me de fato. considero um especialista, enfim, mas acho que tem um certo conhecimento, enfim. Se a gente tivesse equivocado, a gente está aberto aqui para qualquer comentário e aí a pessoa pode se sentir livre para nos corrigir, as De pessoas, fato, de né? fato. Isso sempre e tal, é o que eu comento. A pessoa, quem quiser aí, pode, como eu falei, contrariar, revogar, acrescentar, qualquer coisa, fiquem à vontade, certo? Aqui é um tópico, são tópicos que a gente entra em debate entre a gente, de acordo com as nossas próprias vivências e opiniões, que a gente não toma como verdade absoluta de forma alguma, a gente sabe diferenciar fatos de opiniões. E é isso aí. E mais uma coisa, quem quiser também sinta-se à vontade de fazer seu top 5 aí pra gente ver o que as pessoas estão vendo, né? Gostando, sei lá. Exatamente, faça os top 5 aí, que a gente entra em debate aí pelos próprios comentários na página do podcast. E reformulei meu top 5 aqui depois dessa lembrança de Ouran. Então depois você posta lá seu top 5 bonitinho. É, vou botar lá. A primeira a contestar a si própria aí. É verdade. Então é isso aí, valeu pessoal. Até a próxima. Musiquinha venha. Hajikeru mangekyo no fukei kizukeba story wa mada kikochi naku hashimatte